Roma, que o bispo de Roma se expressa, se define como aquele que preside na caridade, não é? E tenho certeza que o Papa Leão XIV, um homem que visitou e viajou pelo mundo todo, sempre a trabalho, tem muito a dizer sobre a caridade, tem muito a dizer sobre a sinodalidade no Brasil e no mundo, e a Igreja ganha certamente esse respiro agradável, esperançoso. Claro que a gente também percebe ali muita emoção já nesse primeiro dia, não é? Ele talvez menos sorridente do que Francisco era mais sorridente, mas assim, a gente percebeu claramente que se trata de um homem emocionado, deixando transparecer de uma maneira muito legítima e bonita a sua própria humanidade. Eu acho que isso é o Papa, ele não é um super-homem, o Papa é sempre um homem, e o Papa Leão XIV se apresenta deixando notar isso, né? Deixando, expressando isso, expressando a sua emoção, a sua alegria. Eu acho que o que sempre me chamou a atenção, sobretudo agora nesse conclave, foi a expectativa por um homem que cuidasse dos pobres, de um homem que dialogasse com o mundo moderno, que rezasse e que se empenhasse também pela paz. Tudo isso a gente percebeu nessa pequena e primeira fala dele. Momento muito especial para todos nós que seguimos atentos e rezando também. Padre Jorge Américo também está conosco neste bate-papo. Padre Jorge, Santuário Nacional, como casa dos devotos brasileiros, como este local especial onde as pessoas vêm para entregar os seus pedidos à Mãe Aparecida, teve o ressoar dos sinos junto com a Igreja em todo o mundo. Os devotos que já estavam pelo santuário já puderam passar aos pés da Mãe Aparecida e entregar uma prece pelo novo Papa Leão XIV, e assim será pelos próximos dias também, toda essa sintonia do Santuário Nacional com a Igreja no Brasil e no mundo, né? Claro, claro. Eu estava agora há pouco lá nas confissões, e as pessoas que iam entrando no confessionário iam demonstrando a emoção de ter agora um Papa que, de fato, mostrasse isso que o Padre Catalfo disse, né? Mostrasse a sua humanidade, né? Uma senhora até disse, olha, Padre, graças a Deus, a gente não está órfão mais, né? Então, é emoção do devoto, né? Os devotos agora estão chegando ao santuário, né? E, principalmente agora na missa das 16 horas e das 18 horas, já poderão rezar também pelo nosso querido Papa Leão XIV. Também chama atenção, né, Padre Jorge, a rapidez do conclave, a rapidez com a qual ele foi eleito. Um conclave que, do ponto de vista formal, tinha tudo para ser um conclave mais longo, dada a diversidade, a universalidade do grupo, mas eleito com muita facilidade, já no segundo dia, na quarta votação, eleito, escolhido, numa eleição difícil. A gente acha que a eleição é fácil, não, é uma eleição de dois terços, é uma eleição de maioria qualificada, como a gente diz, não é simplesmente metade mais um, são dois terços. Ser Papa não é muito fácil, não. Não é fácil ganhar a eleição, não. Então, essa rapidez da eleição mostra isso, mostra um consenso fácil, seguro, rápido, em torno de um homem que é um homem da Igreja, que é um homem de Deus, que é um homem missionário, e é certamente isso que a gente espera do Papa Leão XIV. Estamos ao vivo aqui nos estúdios da Rede Aparecida de Rádio com o Padre Eduardo Catalfo, missionário redentorista, reitor do Santuário Nacional, também Padre Jorge Américo, prefeito de Igreja, e fazemos conexão também direto com Roma, Dom Maurício Jardim, que é bispo de Rondonópolis, Guiratinga, no Mato Grosso, também referencial para a Comissão Episcopal da CNBB relacionada à ação missionária. Dom Maurício, muito obrigado pela presença do senhor aqui conosco, conversando direto de Roma, uma noite aí já de muita alegria. Como foi para o senhor vivenciar de pertinho este momento também? Seja bem-vindo. Foi um momento emocionante na praça, lotadíssima, e havia sim a expectativa que já saísse hoje o Papa. Desde aquele momento que saiu a fumaça branca, a multidão toda se alegrou, e depois que veio o anúncio dessa surpresa, que não estava nas listas principais, o cardeal Prevost do Dicastério para os Bispos, desde 2023, foi muito bem acolhido aqui na praça. É, o discurso do Papa agora, Leão XIV, foi, na minha opinião, um discurso já programático. É quando ele começa as palavras falando de paz, a paz esteja com vocês. E incentivou muito assim, a criar pontes, a caminhar com coragem, sem medo, unindo na comunhão. Então ele convidou bastante a igreja nesse mundo que estamos vivendo de tanta polarização e de tantos desafios da comunhão. Ele convida a igreja a caminhar e deu uma direção também de continuidade ao magistério do Papa Francisco. O nome também é muito importante. O nome Leão XIV relembra um Papa Leão XIII, que foi a primeira encíclica social, Rerum Novarum, de 1891, também conhecido como Papa do Rosário, Leão XIII. Leão XIV já está dando um tom para o seu pontificado, eleito no dia de Nossa Senhora da Pompeia, aqui na Itália. Então é muito significativo as palavras que Leão XIII dirigiu da sacada e a bênção para o mundo todo. Dom Maurício, gostaria de ouvi-lo também sobre a missionariedade. Foi um ponto destacado no discurso do Papa Leão XIV, além de todos os pontos ligados também à caridade, ao fato também dele pedir paz ao mundo. Mas o senhor, enquanto bispo referencial para a ação missionária, integrante desta comissão tão importante para a nossa igreja, gostaria de ouvi-lo também sobre como espera, traz no coração também essa missão daqui para frente. Eu não escutei a sua pergunta. Não escutei nada. Acho que agora sim o senhor me ouve. Gostaria de ouvi-lo também sobre a questão missionária, a missionariedade, o que o senhor espera daqui para frente também com o Papa Leão XIV. Sim. O Papa já fala, além de falar de uma igreja missionária, sejamos todos missionários, ele foi um missionário norte-americano, foi bispo no Peru, conhece a Igreja do Brasil, inclusive ele ia pregar o retiro deste ano para os bispos do Brasil na Assembleia Geral. É um Papa missionário, um Papa que na sua fala não falou só italiano, mas falou também em espanhol para a comunidade hispana. Ele deu uma palavra em espanhol, lembrando o tempo que ele foi missionário também no Peru. Então, uma perspectiva mesmo de continuidade ao magistério do Papa Francisco. Dom Maurício Jardim, bispo de Rondonópolis, Guiratinga, no Mato Grosso, também da Comissão para a Ação Missionária da CNBB, nosso muito obrigado. O senhor mais uma vez aqui com a gente também, direto de Roma, vivendo este momento pertinho do coração da igreja também. Seja sempre bem-vindo aqui à programação da Rede Aparecida de Rádio. Muito obrigado a todos pela oportunidade. Vamos aguardar agora a data que vai ser o início do Ministério do Papa. Depois da sua eleição também, a missa na Praça São Pedro, de início do ministério. Um grande abraço, Deus abençoe. Amém, muito obrigado, Dom Maurício Jardim, conversando com a gente direto de Roma. Esta ligação também aqui, direto do Santuário Nacional, com Roma, com todos os nossos convidados também repercutindo este momento especial. O reitor do Santuário Nacional, Padre Eduardo Catalfo, segue conosco aqui ao vivo também. Padre Eduardo, Dom Maurício falou um pouco a respeito das perspectivas deste novo papado e também este momento de união, como o senhor destacou, trazendo uma convivência próxima com os bispos aqui do Brasil, da América do Sul, também um bispo norte-americano, esse contato mais próximo com os católicos dos Estados Unidos, essa visão de mundo também da igreja, olhando para dentro de si, mas olhando para fora também, além muros, construindo pontes, como o próprio nome Pontifex diz. Né? Sem dúvida nenhuma, a eleição do Papa Leão XIV consolida essa escolha de não eleger um Papa italiano, de se distanciar de uma mentalidade, eu diria, eurocêntrica, né? E apesar de ser americano, né, ele simboliza um pouco daquilo que a própria América, apesar de ele ser da América do Norte, não da América do Sul, nem da América Latina, ele representa aquilo que o seu trabalho, o seu ministério significa, sobretudo durante essas duas décadas em que ele foi bispo no Peru, né? uma igreja indígena, uma igreja pobre, uma igreja da periferia do mundo também, né? E o que chama atenção nesse aspecto da sinodalidade, além dele ter usado essa expressão, caminhar juntos, no seu primeiro discurso, o que chama a atenção é essa eleição tão rápida, tão tranquila, simbolizando a unidade da igreja, né? Quando ele era ainda cardeal, trabalhando na congregação para os bispos, no dicastério para os bispos lá em Roma, ele foi convidado pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil para estar aqui em Aparecida, né? Se o Papa Francisco não tivesse morrido, nós teríamos realizado a conferência aqui, e o cardeal Prevost foi convidado para pregar o retiro para os bispos. Então eu tenho certeza que ele tem esse olhar, esse carinho para com a Igreja do Brasil, para com o Episcopado brasileiro também. Com certeza, um olhar que estaremos atentos também e sentiremos essa proximidade. Padre Cataufo, o lema episcopal do então cardeal Robert Prevost são palavras que Santo Agostinho pronunciou em um sermão. O que, que a gente pode esperar também desta relação dele ser um filho de Santo Agostinho com o seu pontificado? Como essa proximidade também deve estar expressada nas marcas que ele também vai trazer no seu pontificado? Como vai ser essa relação também com as demais congregações religiosas? O que, que a gente pode esperar deste fato importante para a história também? Assim como Francisco, que era jesuíta, era de uma ordem religiosa, também o Papa Leão XIV vem de uma ordem religiosa bastante antiga, influente, importante na Igreja. Mas eu diria que essa origem da vida religiosa ou da vida diocesana, essa origem já não importa tanto mais para ele. Não é um homem que durante muitos anos soube enxergar a Igreja para além da sua própria congregação. Curiosamente, o Papa Francisco escolheu o nome de Francisco e não de Inácio, né? Ele escolheu o nome de Leão e não de Agostinho. Então isso mostra um pouco esse perfil bastante, sem negar as suas origens, mas mostra um perfil de quem olha de fato para a universalidade da Igreja. E é por isso que a reação das pessoas ali na Praça de São Pedro, por isso que essa reação é tão entusiasmada, bonita. Todo mundo quer um Papa para si, e eu tenho certeza que as imagens que a gente viu ali na Praça de São Pedro mostram isso, o acolhimento de um Papa novo, de um Papa mais jovem, de um Papa que certamente vai visitar o Brasil e muitos outros países, com este anúncio especial de sinodalidade, de amor aos pobres e da paz. Acho que o tema da paz, sem dúvida nenhuma, foi o tema predominante da sua primeira apresentação, e é isso que nós desejamos, né? Com certeza, a gente, de modo muito especial também, já faz esse convite, né? Quem sabe possamos ter aqui com a gente o Papa Leão XIV em breve no Santuário Nacional. Teríamos aqui enquanto cardeal, mas o santuário sempre de portas abertas, com carinho também para recebê-lo, quem sabe, juntinho da Manhã Aparecida também, né, Padre Cataufo? Agradeço demais a participação do senhor aqui conosco ao vivo na Rede Aparecida de Rádio. Seja sempre bem-vindo aqui aos nossos microfones e muito obrigado também em nome de toda a equipe de jornalismo. Tem um detalhe muito interessante, não é? Que não deve passar despercebido por nós que somos brasileiros. O Papa Leão XIV, ele era o cardeal prefeito para o dicastério dos bispos, né? E além do cardeal prefeito, todos os dicastérios têm também um arcebispo que trabalha imediatamente junto com o cardeal. E o arcebispo que trabalhava com Leão XIII, com Leão XIV, quando ele era ali o responsável pela dicastério, é um brasileiro. É o Dom Montanari, que é do clero da Arquidiocese de Ribeirão Preto. Eu tenho certeza que o Dom Montanari vai ser o primeiro a fazer o convite para ele vir ao vamos Brasil. Vamos lá em Aparecida, vamos lá no Santuário Nacional, com certeza. Padre Cataufo, muito obrigado. A gente agradece demais a presença do senhor aqui conosco. Seja sempre bem-vindo e também leve esse nosso carinho a todas as preces do Santuário Nacional, dos ouvintes, internautas, rezando. rezando agora também pelo nosso novo Papa Leão XIV. Muito obrigado a vocês. Agora, 4 horas, nós agradecemos a presença do Padre Eduardo Catalfo, missionário redentorista, reitor do Santuário Nacional. Padre Jorge Américo, prefeito de igreja, segue conosco aqui também nos estúdios ao longo desta cobertura especial. E a gente volta também a conversar com o Evandro Brum, que agora está com o Padre Marlos Aurélio, superior da província Nossa Senhora Aparecida, dos missionários redentoristas, também repercutindo este momento especial. Evandro Brum, mais uma vez, boa tarde para você. Mais uma vez, boa tarde, José Eduardo. Boa tarde àqueles que nos acompanham pelas nossas redes sociais. Sejam mais uma vez bem-vindos. E como você bem disse, estou aqui com o padre Marlos Aurélio. Ele veio também celebrar conosco este momento especial aqui na Rádio Educadora. E com toda certeza, como toda a igreja, foi pego de surpresa pela eleição do cardeal Robert, que agora Papa Leão XIV e vai nos ajudar nessa caminhada de peregrinação, né, padre? Boa tarde para o senhor. Seja bem-vindo à Rádio Aparecida. Boa tarde, Evandro, a todos os radiovintes, uma alegria poder uma vez mais poder falar com vocês. Sim, de fato havia uma expectativa, né? Mas a gente imaginava que entre hoje e amanhã seria bem possível que fosse escolhido o novo Papa. E entre os cardeais americanos, com certeza ele era um dos cotados, né? Embora a gente sabia também que existiam outros candidatos fortes, como europeus, né? Francês, italiano. Mas foi uma surpresa, sim. É sempre uma surpresa, porque a gente pode ser, frustrado na nossa expectativa, né? Porque a gente imagina uma pessoa, mas depois os cardeais, um consenso, e obviamente pelo discernimento que fazem, aparece uma outra. Mas creio que um caminho seguro de continuidade de tudo aquilo que o Papa Francisco fez. Para mim, foi assim, um pouco diferente a escolha do nome, né? Imaginava que se fosse alguém mais alinhado ao Papa Francisco, que escolheria talvez o nome de Francisco II, mas de qualquer forma o nome Leão tem também uma base histórica significativa, né? Se nós pensarmos que o primeiro Papa, Leão Magno, marcou a história da igreja, é doutor da igreja, e depois se imaginamos também o último Leão, que foi o Leão XIII, o Papa da encíclica social, Rerum Novarum, enfim, alguém que deu uma contribuição, sobretudo, para esse diálogo da igreja com a sociedade, com as suas dificuldades e desafios, né, sociais. Então a gente espera que esse nome também seja significativo a ponto de ajudar nesse diálogo que a igreja tem que estabelecer com o mundo, não apenas voltada para o público católico, mas uma igreja que dialogue, que busque sentir realmente as necessidades do nosso povo, assim como fez o Papa Francisco. Padre Marlos, o novo Papa, ele também sinaliza para essa questão bem social, né? Isso que nós estamos vivendo, para essa igreja sinodal, essa igreja que se envolve com aqueles que mais necessitam, com aqueles que mais precisam. Ele também fez um trabalho, né, aqui nas Américas, um trabalho profundo de acolhimento das pessoas mais carentes. O senhor acha que isso também é uma marca desse pontificado que se inicia? Sem dúvida alguma. Interessante perceber que este cardeal agostiniano, ele foi superior geral dos agostinianos, é, né, uma ordem que existe dentro da igreja, ele traz assim um pouco de muitas expressões culturais. Ele é filho de uma mãe francesa, de um pai espanhol, e ele nasceu nos Estados Unidos e trabalhou na América Latina, mais propriamente no Peru. Então alguém assim que tem sensibilidade com esta realidade multicultural e também com as carências, né, sobretudo aqui da América Latina, no âmbito social, econômico, alguém que conhece a realidade do terceiro mundo, embora sendo de nascimento americano. Então, acredito que isso tudo vai contribuir para que seja um pontificado de diálogo, aberto às necessidades do mundo, olhando para as diversas expressões culturais que nós temos, né? Tudo isso enriquece. Uma palavra que ele utilizou, que era muito cara, muito querida pelo Papa Francisco, é essa de criar pontes, né? De acolher a todos, como o braço da Praça São Pedro, que acolhe e está aberto para todos os cristãos e também não cristãos, pessoas de boa vontade. Então acredito que ele vai ter essa sensibilidade e a capacidade de dar continuidade ao trabalho que o Papa Francisco tão bem fez ao longo desses 12 anos. Padre, os missionários redentoristas estão alinhados com relação à missão evangelizadora. Santo Afonso Maria de Ligório foi essencialmente um missionário, né? E durante o seu legado transmitiu isso para todos os missionários redentoristas que vivenciam toda essa realidade missionária. Esta este alinhamento também com o novo Papa ajuda a igreja nesse crescimento sinodal, uma igreja que vai de fato de encontro àqueles mais necessitados? Creio que sim. O Papa escolhido agora é religioso e todas as congregações religiosas têm essa índole missionária muito forte, muito marcante, né? Não era diferente no Papa Francisco como jesuíta. Então acredito que tudo isso vai corroborar, vai confirmar essa dimensão que é tão necessária para os dias de hoje, a igreja que esteja de fato continuando, né, em saída para missionar, para evangelizar. E nós, missionários redentoristas, nos sentimos contemplados, porque é alguém também que traz no seu bojo aí essa experiência de ter feito uma missão fora do seu país, fora da sua cultura, contribuindo para a missão universal da igreja. Então eu vejo que todos nós religiosos nos sentimos uma vez mais confirmados também nesse apelo que a igreja faz a todos nós. E vejo sobretudo que a espiritualidade agostiniana, tudo isso vai contribuir também para a ação missionária desse Papa como líder da igreja. E vejo assim que os desafios são muitos, mas a igreja tem que continuar a sua missão. E o Papa vem com esse entusiasmo, com essa disposição, né, disponibilidade missionária para realizar aí essa missão. Agora falando um pouquinho sobre essa realidade da escolha do Papa, né? O senhor acha que a idade, ele é um Papa, vamos dizer assim, relativamente jovem, né? O senhor acredita que os cardeais também levaram isso em conta, um Papa um pouco mais jovem para poder estar assumindo a igreja numa questão mais, numa dimensão que vai assim ter um tempo maior de pontificado? O senhor acha que isso pesou um pouco na escolha dos cardeais? Quando se falava, né, desde quando começou aí as reuniões gerais, né, as congregações gerais, para preparar o conclave, esse momento do consistório, a gente sabia que existia um temor muito grande que não fosse um Papa muito jovem, para não ter uma duração muito longa do pontificado, né? Mas 69 anos, digamos assim, é alguém que já não é tão jovem, tem uma experiência, né, mas que ainda tem muita vitalidade, muito vigor, que vai poder contribuir. Me lembro que na história da igreja, um dos papas que foi eleito jovem desagradou muito porque diziam assim, não queremos um santo padre, mas não um padre eterno, né? Que tenha um pontificado tão extenso e tão longo. Então acredito que o Papa Leão XIV, ele vai ter condições aí em 10, 15 anos de realizar um bom trabalho, né? Porque nós vimos que Francisco conseguiu conduzir bem a igreja até os seus 88 anos. Então acredito que seja um momento aí da maturidade, alguém que arquivou tanta experiência, né, tanta sabedoria e que vai poder contribuir com a igreja. Sobretudo porque hoje também existe aí uma longevidade muito presente, né, dentro das populações que vivem mais, que trabalham mais. Muito bem. José Eduardo quer fazer alguma pergunta para o Padre Marlos, ele está aqui à disposição, se quiser conversar um pouquinho com ele, ele está à sua disposição nesse momento. Agradecer o Padre Marlos, agradecer a você também, Evandro, pelas informações, dizer que seguimos em sintonia, em oração também, e como a gente falava mais cedo também, né, Padre Marlos, com o Padre Rogério Gomes, essa continuidade também da missão da Congregação do Santíssimo Redentor, em união, em sintonia com a Igreja, agora neste novo pontificado também, um grande desafio e uma inspiração, um renovo pela frente também, nessa sintonia dos redentoristas com toda a missão e o trabalho da Igreja no Brasil e no mundo, né? Exato. Eu creio que nos momentos de maior crise da igreja, os religiosos são sempre aqueles que são convocados, né, para estar mais à fronteira, para enfrentar os novos desafios. E assim não é diferente com esse contexto que estamos vivendo agora, né, na perda aí do Papa Francisco, mas também com o desejo da igreja continuar avançando, cumprindo bem a sua missão. Então, o convite feito aí pelos cardeais, a convocação de mais um religioso a suceder o Papa Francisco é indicativo disso, né, de que a vida religiosa, os missionários têm, sim, muito a contribuir para a continuidade dessa missão. Muito obrigado, Padre Marlos. Agradeço também ao Evandro Brum, Marcos Thiago, Marcos Prado, toda a nossa equipe que está em Coronel Fabriciano para essa transmissão especial no dia de hoje também. Agora, 4 horas e 9 minutos pelo horário de Brasília, nós seguimos com o Plantão Conclave ao vivo aqui na Rede Aparecida de Rádio. A seguir, temos mais convidados especiais e também Padre Jorge Américo ao vivo conosco aqui nos estúdios. Rede Aparecida de Rádio, Plantão do Conclave. O aplicativo Aparecida está ainda mais completo. De um jeito fácil, você pode assistir todos os vídeos do santuário na área do Aparecida Play, olhar as câmeras 24 horas, acompanhar as principais notícias da igreja e do Papa e ter o seu momento de oração na casa da Mãe Aparecida. Baixe agora o aplicativo Aparecida no Google Play ou App Store. É o Santuário Nacional na palma da sua mão. Você sofre com prisão de ventre? Na hora da necessidade, confie na marca que te passa segurança a várias gerações. Com pílulas Imescard, prisão de ventre nunca mais. Medicamento fitoterápico há 100 anos no mercado. Só o que é bom dura tanto. Encontre em qualquer farmácia. Pílulas Imescard é um medicamento. Seu uso pode trazer riscos. Procure o médico e o farmacêutico. Leia a bula. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Os presentes mais preciosos são as memórias que cultivamos no coração de quem amamos. Por isso, no mês das mães, surpreenda a sua rainha com uma hospedagem na pousada do Bom Jesus e viva momentos inesquecíveis. E para você que busca um local especial para o almoço do Dia das Mães, visite nosso restaurante que é aberto ao público. WhatsApp 12 9 97 13 16 30 ou acesse pousadadobomjesus.com. Pousada do Bom Jesus, o presente perfeito para sua mãe. A resposta vocacional é fruto da oração pessoal, do apoio da família e da comunidade de fé. Seja você também um missionário redentorista. Para mais informações, acesse a12.com/vocacional. Está sendo procurado pelo Tribunal Interdiocesano de Aparecida o senhor Eduardo Marques de Brito, filho de Maria dos Remédios de Brito e Francisco de Assis Brito, nascido aos 11 de setembro de 1989, em Paulo Ramos, Maranhão. Assunto de seu exclusivo interesse, junto ao Tribunal Interdiocesano de Aparecida, a Rua Barão do Rio Branco, 412, próximo à Santa Casa de Aparecida, fone 12-3105-2813, de terça sexta, das 8 ao meio-dia. Eleitora e eleitor, se você não votou nos últimos 3 turnos eleitorais, não justificou nem pagou a multa. Se liga, regularize sua situação até 19 de maio e evite o cancelamento do seu título. Baixe o e-título, acesse o site do TSE ou do TRE do seu estado. Você também pode procurar um cartório ou um posto de atendimento eleitoral. Não deixe para depois o que você pode fazer agora. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia. Você sofre com prisão de ventre? Na hora da necessidade, confie na marca que te passa segurança a várias gerações. Com pílulas Imescard, prisão de ventre nunca mais. Medicamento fitoterápico há 100 anos no mercado. Só o que é bom dura tanto. Encontre em qualquer farmácia. Pílulas Imescard é um medicamento. Seu uso pode trazer riscos. Procure o médico e o farmacêutico. Leia a bula. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Está sendo procurado pelo Tribunal Interdiocesano de Aparecida o senhor Eujácio Maciel de Souza, filho de Edivardo Maciel de Souza e Hélia Rodrigues Santos Souza, nascido em 11 de julho de 1983, em Bom Jesus da Lapa, Bahia. Assunto de seu exclusivo interesse, junto ao Tribunal Interdiocesano de Aparecida, a Rua Barão do Rio Branco, 412, próximo à Santa Casa de Aparecida. Fone 12-3105-2813, de terça a sexta, das 8 às 12 horas. Prepare-se para a Corrida Mãe Aparecida, dia 14 de junho, no Santuário Nacional. Às 18 horas, missa no altar central. Largada no Pátio das Palmeiras, às 20 horas e 30, com bênção especial aos atletas. E praça de alimentação com food trucks. Muito mais que uma corrida, uma experiência única de fé, união e superação. Venha prestigiar esse evento imperdível. Informações em a12.com/corrida. Realização Santuário Nacional. Patrocínio Aparecida Resort. Apoio Monaro. ZYW774, frequência modulada em 104,3 MHz, emissora da Fundação Nossa Senhora Aparecida, geradora da Rede Aparecida de Rádio, transmitindo de Aparecida, São Paulo. Rede Aparecida de Rádio, plantão do Conclave. 4 horas e 14 minutos pelo horário de Brasília, estamos de volta com o Plantão Conclave, cobertura especial da eleição do novo pontífice. Papa Leão XIV é o novo sucessor de Pedro. Quem está conosco aqui nos estúdios é o Padre Jorge Américo, missionário redentorista, prefeito de igreja do Santuário Nacional. Padre Jorge, gostaria de repercutir com o senhor também um ponto importante da liturgia. A gente teve, ao longo do período de Serra Vacante, não falávamos, não ouvíamos durante a missa o padre celebrante falar o nome do Papa, apenas o nome do bispo, né? Agora, a partir da eleição do novo Papa, volta também a esse ponto na liturgia. Como que a gente vai perceber isso também na missa? Muito bem. Em todas as celebrações eucarísticas, né, nós sempre nos recordamos do Papa, né? Rezamos pela Igreja Universal, rezamos pelo Santo Padre, rezamos pelos bispos, rezamos pelo clero e também por todo o povo de Deus. E agora, nesse tempo desde o falecimento do nosso querido Papa Francisco, agora nós voltamos então, a partir da eleição do Papa Bento, do Papa Leão XIV. Tem hora que dá um branco, viu? A gente lembra Francisco, Bento, né? Francisco, Bento. E então, com a eleição do Papa, nós então agora o mencionamos na prece eucarística, né? E a liturgia nos lembra que nós mencionamos sem utilizar a numeração que lhe é atribuída por conta dos seus antecessores. E agora a gente também já vai começar a ouvir o nome com mais frequência, vai também acostumando um pouco mais, trazendo este renovo para a igreja, esta nova inspiração também. E temos mais convidados especiais que se juntam a gente nessa transmissão. O Victor Hugo Barros, jornalista, editor da revista de Aparecida, também está ao vivo com a gente para participar desta transmissão especial. Victor Hugo, seja bem-vindo, muito obrigado pela presença aqui conosco. É uma honra contar também com você aqui nessa transmissão da Rádio Aparecida. Boa tarde. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde também, Padre Jorge Américo. Boa tarde a todos os amigos ouvintes da Rádio Aparecida. É uma grande alegria estar aqui nesse dia tão especial que, com toda a igreja, nós nos alegramos pela eleição do Papa de número 267, o Papa Leão XIV. Victor Hugo, eu queria te ouvir primeiro sobre a escolha desse nome, um nome muito forte, né? O que a gente pode esperar desse primeiro momento de pontificado, baseado também no que foi o pontificado de Leão XIII? Quais foram os principais pontos do pontificado de Leão XIII? Padre Eduardo Catalfo falava um pouco mais cedo para a gente a respeito da questão da doutrina social. Você destaca também este ponto. O que a gente pode observar do papado de Leão XIII que pode vir como inspiração também para Leão XIV? Exatamente. Leão XIII, primeiro de tudo, eu quero começar fazendo um bom auguro aqui ao Papa Leão XIV, porque Leão XIII foi o Papa com o quarto maior pontificado, e a gente tem agora Leão XIV chegando aí com 69 anos. A gente espera também que ele tenha um pontificado tão longo quanto Leão XIII teve. E nesse longo pontificado do Papa Leão XIII, ele trouxe, de fato, muitas contribuições para a Igreja, né? A gente tem uma grande carta que deu início à doutrina social da Igreja, Rerum Novarum, e que, de fato, publicada em 1891, mas que até hoje é muito atual, exatamente porque abordou temas da questão operária, direitos dos trabalhadores, direitos sociais, e que baseou, então, aquilo que até hoje a gente tem como a doutrina social da Igreja, que era tão recordada e trabalhada também pelo antecessor do Papa Leão XIII, o Papa Francisco. Ele também começou ali uma promoção do diálogo com o mundo moderno, uma abertura maior da Igreja ao mundo moderno, pelo estudo das ciências, também a valorização de São Tomás de Aquino. Agora nós temos um Papa que é agostiniano, é filho de Santo Agostinho, como ele mesmo acabou de falar no nosso discurso, e ele também foi um Papa que fez grandes reformas também nas universidades romanas. A gente sabe que Roma até hoje é um grande centro de estudo. Ele incentivou o estudo da teologia católica, também trabalhou muito para a diplomacia da Igreja no começo do século XX, e isso, claro, vai fazer com que todo o desenrolar depois da consolidação do próprio Vaticano, que já vinha desse período, e era um período de tensões ali para a Igreja também no campo diplomático, ele trabalhou muito nesse sentido. É um Papa que cultivou muito a oração do Santo Rosário. Se o mês de outubro hoje é dedicado ao Santo Rosário, nós devemos isso ao Papa Leão XIII, que era um grande devoto de Nossa Senhora. Ele escreveu 12 encíclicas sobre esse tema entre os anos de 1883 e também 1898. A gente tem, por exemplo, Laetitia Sancte, né, que fala do Rosário exatamente como esse instrumento de fortalecimento da fé, contemplação dos mistérios da vida de Cristo, e que até hoje a gente tem aí como um grande instrumento de oração. E recordamos nesse mês de maio, daqui a alguns dias vamos celebrar exatamente a festa de Nossa Senhora de Fátima, que pede a oração do Santo Rosário. Mas quando a gente fala do Papa Leão, o nome Leão é muito forte também pelo primeiro dos leões. A gente tem o Papa Leão I, que a gente conhece melhor como São Leão Magno, que foi um grande santo ali no começo do cristianismo, nos primeiros séculos do cristianismo. É um grande pai da igreja, ele tinha uma liderança espiritual muito forte, defendeu a doutrina, sobretudo ali do assédio que havia naquela época dos imperadores da época. A gente teve uma pequena interrupção na conexão com o Victor Hugo Barros, já estamos reconectando e a gente segue com o especial Plantão Conclave também. Me ouvem bem? Estamos na escuta, Vitor. Me ouve bem? Agora sim. Agora sim? Eu falava sobre o Papa Leão, I, que foi um grande líder espiritual, um dos pais da igreja, que defendeu a doutrina ali no início ainda do catolicismo. E assim como Leão XIII, teve ações diplomáticas muito decisivas, inclusive se encontrando com o imperador Átila Huno, pedindo o fim da barbárie. E a gente tem agora um mundo com uma terceira guerra em pedaços, como nos lembrava muitas vezes o Papa Francisco, e que certamente a atuação do Papa Leão XIV será determinante, e ele, como um grande missionário, certamente atuará também nesta área. E, Vitor, também queria aproveitar o seu conhecimento em hagiologia, que é o estudo dos santos, das coisas santas também, para te ouvir também sobre qual deve ser a influência de Santo Agostinho nesse pontificado, já que o Papa Leão XIV é agostiniano. O que a gente pode esperar também dessa inspiração, ele escolhendo o nome de Leão, que é um santo, Agostinho, outro santo da nossa igreja, a devoção à Virgem Maria, então essa relação muito próxima também, isso é possível esperar? Sem dúvida nenhuma, o Padre Catalfo nos lembrava agora na entrevista que ele falava há pouco aqui na Rádio Aparecida, exatamente que o Papa não escolheu o nome de Agostinho, mas fez questão de lembrar no seu discurso inicial agora que ele é filho de Santo Agostinho. Recordou, inclusive, uma frase muito conhecida de Santo Agostinho, né? Para vós sou bispo e convosco sou irmão. Então, sem dúvida nenhuma, o pensamento de Santo Agostinho, que foi um também dos pais da igreja, vai nortear esse pontificado, como de fato já está norteando a partir desse primeiro discurso que a gente escutou do Papa Leão XIV agora, que se colocou como filho de Santo Agostinho, e de fato foi um grande pensador da Igreja. E a Igreja também, nesse momento, precisa continuar esse caminho iniciado pelo Papa Francisco, sempre com base na longa tradição do magistério da Igreja, e isso a gente também viu agora com o discurso do Papa de construção de pontes, onde ele nos recorda que a Igreja deve continuar esse caminho da sinodalidade iniciado pelo Papa Francisco, e certamente os ensinamentos de Santo Agostinho, toda a experiência que o Papa Leão XIV, ainda quando missionário no Peru, acumulou, vão ser determinantes para que a Igreja continue esse caminho, esse trajeto iniciado pelo Papa Francisco, e que, sem dúvida nenhuma, não voltará atrás com o pontificado do Papa Leão. Vitor Hugo Barros, da Revista de Aparecida, também conosco nesta transmissão especial. Muito obrigado, Vitor Hugo, pela presença. Seja sempre bem-vindo aqui também aos estúdios da Rádio Aparecida. Eu que agradeço o convite e agradeço também a oportunidade de participar nesse dia histórico para a Igreja, celebrando a eleição do novo Papa, o então Cardeal Francis Prevot, agora Papa Leão XIV. Para quem está nos acompanhando também, fica o convite no site da Revista de Aparecida, também na Revista de Aparecida, nas próximas edições, com certeza muito conteúdo rico em história, em aprofundamento também, para que você possa acompanhar. Faça parte da família dos devotos também pelo 0300-210-1210. Garanta esse presente especial para você e para a sua família. Mário de Paula segue aqui conosco também, Padre Jorge Américo, nesta cobertura especial. Com certeza, do Padre Jorge a gente falava que a gente já agora já introduz o nome do Padre, do Santo Padre, né? O Papa Leão XIV, o Cardeal Prevost, né? Ele que é dos Estados Unidos, das nossas preces litúrgicas, né? A partir de hoje já então é toda essa união de orações, e no Santuário Nacional não vai ser diferente pelos próximos dias, né? Claro, a partir da missa das 16 horas e agora às 18 horas, tanto aqui no Santuário Nacional quanto na Basílica Histórica, né? Você que vai acompanhar e acompanha todos os dias a missa na Basílica Histórica através da Rede Aparecida de Comunicação, agora você vai ouvir, né? E vai rezar junto com toda a igreja, né? Pelo Santo Padre, o Papa Leão XIV. E, ô padre, eu escutei em alguma dessas coberturas durante o nosso trabalho intenso aqui da Noticiando Conclave, né? Que há uma curiosidade. Viemos aí de Papa João Paulo, São João Paulo II, Bento XVI, que eram diocesanos. Depois veio Papa Francisco, que é também de uma outra congregação religiosa, que me falha a memória Companhia aqui. Companhia de Jesus. Isso, Jesus. Os jesuítas. E agora um agostiniano. Né? Dois diocesanos e dois religiosos. Quem sabe o próximo é um redentorista. Claro. Não é? Temos essa oportunidade, temos essa chance, né? Claro, com certeza. Mas... Inclusive o cardeal mais jovem era um redentorista. Exatamente. O cardeal mais jovem, ucraniano, né? É um missionário redentorista. Eu sempre vejo a eleição a escolha do novo Papa como um sinal do próprio Deus, né? É Deus conduzindo o seu povo, Deus conduzindo a igreja, Deus conduzindo a história pelo caminho da justiça, pelo caminho da esperança e, sobretudo, pelo caminho da paz, né? E, claro, lembrando aí o padre reitor, agora há pouco, né? O novo Papa estaria aqui em Aparecida nesta semana, pregando o retiro, então, para os bispos reunidos na Assembleia Geral dos Bispos, né? Então, nós conheceríamos o santuário, acolheria o Papa antes de ser Papa. Antes de ser Papa, né? E ele já estava, claro, escolhido antes do conclave, né, pelo próprio Espírito Santo, né? Certeza. E nós vamos, seguindo com a nossa cobertura especial, o Plantão Conclave aqui na Rede Aparecida de Rádio. Temos mais um convidado especial na linha conosco, o nosso jornalista Felipe Zangari, ele que é coordenador do setor rádio da Signis Brasil, também é teólogo, tem a sua formação também ligada à história da igreja. Felipe também é mestre em Ciências da Religião pela PUC Campinas. Uma honra contar com a sua presença neste momento histórico. Uma boa tarde, seja bem-vindo, Felipe. Boa tarde, Zé Eduardo. Boa tarde, Mário. Boa tarde também ao Padre Jorge. Um abraço a todo mundo que nos acompanha pela Rádio Aparecida, pelas emissoras associadas. Um dia histórico mesmo, né, Zé Eduardo? A gente tem aí a alegria de testemunhar a chegada do Papa Leão XIV, que começa o seu pontificado com uma série de símbolos muito especiais e, o mais importante de tudo, esse sorriso cativante que certamente emocionou a todos nós. O Zangari, Mário de Paula falando com você aqui. É uma alegria ter você aqui no nosso especial Plantão Conclave. A gente já estava desde a expectativa, desde ontem, pela fumaça branca. Queria que você analisasse com a gente, dentro da sua experiência. Acredito que você pegou a eleição aí de Bento XVI e o Papa Francisco. Tivemos aí 2 dias de conclave. Foi uma eleição bem ligeira, mas dentro daquilo que a gente já esperava, né? A gente falava que não passava de amanhã. E nos surpreendeu, já foi hoje essa eleição. Verdade, Mário. Havia alguma interrogação sobre a possibilidade de termos uma eleição rápida, né? Apesar de os sinais que foram passados, tanto nas missas dos novendiais, que foram aqueles dias depois do funeral do Santo Padre, quanto nas congregações gerais, parecia haver ali um consenso entre os cardeais de que a primavera de Papa Francisco precisaria continuar, ou seja, falando uma linguagem de roça, não é? A picada que o Papa Francisco abriu precisava continuar a ser trilhada, né? Mas havia uma interrogação sobre o nome que poderia dar continuidade a esse processo, que poderia fazer uma síntese do que foi o pontificado de Francisco e também dar a sua tônica à vida da Igreja, justamente porque foi um conclave altamente internacional, né? Havia ali cardeais de 70 países diferentes, 15 países que nunca tinham sido representados no conclave estavam lá também representados com seus cardeais, e além de tudo isso, uma dificuldade que os próprios cardeais reportaram nas entrevistas que deram, que era a falta de conhecimento entre eles. Muitos deles não se conheciam pessoalmente, não tinham clareza do perfil, da biografia de quem era quem. Então isso tudo levantava também alguma dúvida se teríamos essa brevidade. E do mesmo modo como aconteceu com o Papa Bento XVI, na quarta votação nós tivemos a eleição do sumo pontífice, o Papa Leão XIV, ocupando a sacada da Basílica de São Pedro e ocupando também o trono de Romano Pontífice, com vários recados importantes. Eu começo citando a escolha do nome, não é? Esse nome, Leão XIV, traz para nós um significado todo especial, que é justamente a reminiscência de Leão XIII, o Papa que governou a Igreja entre 1878 e 1903, e que inaugurou aquilo que nós conhecemos como doutrina social da Igreja. Né? É da autoria de Leão XIII, aquele documento famoso que inaugura a preocupação da Igreja com as questões sociais, que é a Rerum Novarum, que fala sobre a questão do trabalho, a questão da exploração da mão de obra nas indústrias da Europa, que faz um apelo à organização dos sindicatos. Então, a partir dessa primeira intuição, nós podemos notar o apreço do Santo Padre pelas questões sociais e a preocupação com a construção da paz, da justiça, com a construção de uma Igreja sinodal que faz pontes, como a gente percebeu também no discurso que ele teve, Mário. Então, é isso que eu ia falar para você, esse discurso já impactante, que ele já pediu pela paz, já, diga, podemos dizer assim, que ele já mandou um recado, né, do que deve ser esse seu pontificado, a começar já pelo nome também, né, o Zangari? Exatamente. Como eu dizia, o nome Leão XIV faz uma menção importante a esse aspecto da doutrina social, das questões relacionadas à justiça social, ao combate às desigualdades. Vale lembrar que o Papa Leão XIV, quando ele era superior dos agostinianos, ele já sinalizava muitas declarações na defesa da questão migratória, na defesa dos direitos das pessoas que são alijadas dos seus territórios. Então, nesse sentido, a gente pode ter aí essa intuição importante. E o discurso inaugural em que ele fala, não é? Na primeira frase, a paz esteja com vocês, e fala que a paz é desarmada e é desarmadora, é um recado clamoroso do Papa, da Igreja, não é? Justamente porque os próprios cardeais, quando da última congregação geral antes do conclave, já faziam esse apelo, né, de que era necessário finalizar os conflitos, não é? Chegar a cessar fogo nas regiões em guerra, perdão, para justamente almejar essa paz, essa não violência, essa vida em concórdia entre as pessoas. Então, claro, não temos como prever isso, mas os sinais que o Papa Leão XIV nos deixa são sinais de uma preocupação bastante importante com as questões sociais, com a busca pela paz e a continuidade desse caminho sinodal, nesse caminho de construção de pontes, de diálogo, de inclusão, de Deus que ama a todos e de Deus que está sempre de braços abertos para acolher especialmente aqueles que mais precisam. E aí eu tenho uma curiosidade, não é? Já que nós estamos falando aqui de Campinas, da nossa região, da Arquidiocese de Campinas, o novo Papa já esteve em Campinas, não é? Na época em que Dom Bruno Gamberini era nosso arcebispo, ali por volta do ano de 2009, o cardeal Prevoste, à época superior dos agostinianos, concelebrou uma missa na igreja de Santo Antônio, aqui na cidade de Campinas, igreja esta que é administrada pela congregação dos padres agostinianos. Eu estou até encaminhando para vocês aí no estúdio da Rádio Aparecida essa foto que tem o Dom Bruno Gamberini e à época ainda o padre Prevost aqui participando da missa aqui na nossa região, gente. Quem nos acompanha pelas redes sociais já pode conferir aqui em primeira mão Felipe Zangari atualizando para a gente, trazendo também essa foto do então cardeal Prevost, à época também na cidade de Campinas. Fato histórico muito importante também, fico muito feliz com esse registro que você traz para a gente, Zangari. Muito obrigado por encaminhar para a gente aqui em primeira mão. Quem está com a gente pela transmissão online já confere essa imagem também histórica. Então, cardeal iria estar aqui em Aparecida durante a Assembleia Geral da CNBB, mas já esteve também no Brasil, já esteve em Campinas também. Muito bacana observar essa relação próxima aqui com a América do Sul, né? A missão que ele teve no Peru, também essa presença já aqui no Brasil, e como eu estava falando mais cedo com o padre Eduardo Catalfo também, essa proximidade que nós teremos aqui com o novo pontífice também, né? América do Sul, América do Norte, todos juntos, unidos com a igreja em oração no mundo. Zangari, queria também te ouvir aqui mais sobre um assunto, por gentileza, a respeito da questão da paz, né? Como você muito bem destacou, ele sendo norte-americano, exercendo também esse papel de pedido pela paz, isso vai ter um papel muito significativo nos próximos anos para as relações internacionais também, você acredita nisso? Eu não tenho dúvidas, José Eduardo, e acredito que o Papa Leão XIV exercerá uma força nessa questão da geopolítica, da diplomacia internacional muito importante. Se nós olharmos as redes sociais do então cardeal Prevost recentemente, as suas últimas publicações já davam conta de um embate dele com relação a declarações do vice-presidente americano J.D. Vance, falando sobre essa questão migratória, falando sobre aquela decisão do governo americano de deportar indiscriminadamente aqueles que eram ilegais nos Estados Unidos. E eu não tenho dúvida de que essa raiz, não é, do cardeal Prevost, do Papa Leão XIV nos Estados Unidos, essa ação missionária que ele teve de maneira muito intensa na América Latina, esse contato com a realidade dos migrantes e essa preocupação que ele sempre revelou com relação a essas minorias que são alijadas do seu país, isso tudo será uma marca e ele cumprirá um papel importante na construção de pontes em busca da paz. Ele foi muito enfático nisso, de que a igreja deve ser um canal de diálogo, um canal de aproximação, um canal de convívio entre as pessoas, mãos dadas com Deus e mãos dadas entre nós. Ele utilizou essa expressão no seu discurso. E eu tenho certeza de que ele cumprirá um papel importante, afinal de contas, nós vivemos um período de conflitos sem precedentes. Não é um conflito global, mas são vários conflitos regionais que colocam o mundo num estado de violência bastante intenso e, sem dúvida, haverá um papel importante por parte do Santo Padre nessas negociações. E um detalhe importante, não é? um Papa relativamente jovem, que chega ao pontificado com 69 anos e que, portanto, se a graça divina assim permitir, projetamos um papado de longa duração aí, com a presença de Leão XIV no trono de Pedro, Zé Eduardo. Felipe Zangari, coordenador da Signis Rádio, ao vivo com a gente aqui no especial Plantão Conclave. Felipe, muito obrigado pela sua presença aqui conosco. Esperamos você na próxima segunda-feira também aqui no nosso Notícias em 30. Seja sempre bem-vindo aqui à Rádio Aparecida. Zé Eduardo, que agradeço a você, ao Mário, ao Padre Jorge, a toda a audiência. É uma honra poder fazer parte dessa família de fé que forma, informa e ajuda a nossa gente a construir consciência e a se aprofundar na fé. Muito obrigado e rezemos desde já pelos frutos do pontificado do Papa Leão XIV entre nós. Um grande abraço. Com certeza, um grande abraço e aproveito para agradecer também todas as emissoras de inspiração católica em todo o Brasil, associadas à Signis Brasil, que seguem com a gente também nesta cobertura especial. Padre Jorge Américo, missionário redentorista, segue aqui no estúdio com a gente, nosso convidado especial nesta edição de jornalismo. Padre, a gente conversava aqui um pouco fora do ar também a respeito dos nomes que circularam na mídia, nomes de cardeais que foram colocados pela mídia em alguns pontos como possíveis papás, mas a gente percebe no fim das contas que é tudo ação do Espírito Santo mesmo, porque é um nome totalmente fora daquelas listas que se falava, de listas de até de apostas que aconteceram também, um nome totalmente fora e alinhado muito aquilo com que se esperava, né? Trazendo um carinho, um reconforto pra gente, mostrando que não dá pra especular com esse tipo de coisa mesmo, né? Claro, claro. Porque tudo é ação do Espírito Santo, né? E o Espírito Santo é imprevisível. Então, de fato, vivemos esses momentos, né, da chegada do Papa Leão XIV com muita serenidade, mas também algumas pessoas viveram com muita euforia, né? Fazendo suas apostas, dando seus palpites, o Papa deve ser assim, o Papa vai escolher tal nome. E foi uma surpresa, como sempre foi para todos nós, né? É o Papa que vem, né, se apresentando ao mundo como alguém que vai quebrando todas as expectativas, porque ele vai agindo conforme a vontade de Deus, vai sendo, deixando-se guiar pelo Espírito Santo, né? Então seria sempre bom recordar que o Papa, né, é aquele que vem, né, já escolhido pelo próprio Espírito Santo. E claro, tem-se um ditado, né, pelo menos se diz que há esse ditado em Roma, né, aqueles que entram Papa no conclave saem cardeais. Pois é. E um cardeal entra, sai Papa também, né? Temos mais uma convidada especial na linha conosco também para participar ao vivo desta cobertura especial. É a Maria Cecília Domese, ela que é professora de História da Igreja no ITESP, Instituto São Paulo de Estudos Superiores, com experiência na área de História da Igreja, também História com ênfase na América Latina. Professora, muito obrigado pela disponibilidade da senhora em estar conosco nesta cobertura especial aqui da Rádio Aparecida e emissoras parceiras. Seja bem-vinda. Ah, muito obrigada. Eu que agradeço esse convite. É um grande prazer estar na Rádio Aparecida com vocês e com todos os ouvintes. Professora, ao longo da história nós tivemos diferentes perfis de pontífices. O que a gente pode esperar do Papa Leão XIV em termos da história, do momento que a gente vive também, pelo discurso que ele trouxe, está alinhado com aquilo que o momento atual precisa da Igreja, que o momento atual da sociedade também precisa? Quais foram as impressões que a senhora teve também da escolha deste cardeal Robert Prevost como nosso novo Papa Leão XIV? A impressão que eu tive foi assim, com muita alegria, muita esperança. Alguém humano, assim como Francisco, continuando a proximidade. Então, é alguém que continua chamando a Igreja para deixar sua autorreferencialidade, para estar próxima, para ir a todos os cantos do mundo, e alguém muito meigo, muito simples, muito próximo, muito amigo. E todo forte, desde toda a atitude dele. É um cosmopolita. Ele é cidadão do mundo. Vai construir, vai ajudar a construir pontes muito recentemente. Mas a marca é mais latino-americana mesmo, né? Aliás, já estamos sabendo que ele também precisou de sapatos vermelhos, da mobreza, da bifato, e está lá nos sapatos pretos, para caminhar junto, e como grupo que caminha junto ao povo. É, tive essa primeira impressão. Então, e a escolha do nome, historicamente, já me arrepiou, no bom sentido, no melhor sentido, porque retoma Leão 13. E aí, com todos, desde o primeiro leão, Leão Magno, mas é Leão 13. Então, são os marcos de reforma na igreja, a reforma corajosa, que não é diferente da reforma do furacão bom do Espírito Santo, que é o Concílio Vaticano II, que foi o que o Papa Francisco relançou. Então, ele continua isso, vai ter também seu carisma próprio. Outra boa notícia é o fato dele ser um religioso agostiniano, e falar da paz, de construir pontes, e agradecer o Papa Francisco, falar da justiça. Agora, a coisa que mais me impressionou, que ele traz para contribuir especialmente o carisma agostiniano, é ele pegar de um documento importantíssimo do Concílio Vaticano II, a Lumen Gentium, o número 32. E ele falou: convosco, com vocês eu sou cristão. Realmente, a Lumen Gentium retoma Santo Agostinho, que diz o seguinte: atemoriza-me o que sou para vós, consola-me o que sou convosco, pois para vós sou bispo, convosco sou cristão. Aquilo é um dever, isto de ser cristão convosco é uma graça. O primeiro é um perigo, o segundo, salvação. Então ele citou isso me impressionou bastante, me deixou bastante esperançosa. Professora, o padre Jorge Américo, missionário redentorista, está com a gente aqui nos estúdios, tem uma pergunta para a senhora também. Boa tarde, professora. O Papa Leão XIII, no seu pontificado, ele presenteou a Igreja e o mundo com a Rerum Novarum, né? Todos nós conhecemos bem. O Padre Catalfo, agora há pouco, reitor do santuário, também nos relembrou a importância da Rerum Novarum. E o Papa Leão XIV, né? Certamente inspirado pelos seus antecessores e, sobretudo, por Leão XIII, na perspectiva social, a senhora acredita que o seu olhar será tanto quanto voltado para essas questões sociais, mas sobretudo um olhar para as questões sociais e ao mesmo tempo para as classes menos favorecidas? A senhora acha que o Papa Leão XIV, ele continuará nesta mesma perspectiva e, sem dúvida alguma, ele também vai conjugar isso com tudo aquilo que já foi iniciado pelo Papa Francisco? Sim, eu acredito, pelo motivo que, assim como João 23 veio de intercâmbios universais, de diálogos interreligiosos, de a perspectiva cultural muito aberta, mas tinha fortemente uma experiência pastoral do cotidiano e com gente simples, também o Papa Leão XIV, que acaba de chegar, ele traz uma rica experiência pastoral feita no Peru, que ele citou no seu primeiro pronunciamento o Peru, a sua convivência lá como bispo no Peru. E foi uma experiência pastoral com os mais pobres, aliás, que ele vivenciou lá. Então, ele tem toda a experiência norte-americana, toda a sua atuação lá, mas ele manteve uma referência latino-americana e a partir do Peru. Isso me impressiona, porque, historicamente, veja, todo esse voltar-se para o social, para a justiça social, que ele também falou da justiça, que começa com a Rerum Novarum de Leão XIII, essa justiça social é uma novidade também da América Latina. E ele traz esse carisma latino-americano para contribuir. Historicamente, desde o sínodo de 1971, que prolonga a colegialidade, a sinodalidade do concílio, que Francisco fez ser desde a base, desde o laicato e de todo canto, em todas as dimensões, Leão XIV também há de nos ajudar a manter essa contribuição, que não é um privilégio, não é nada superior às outras igrejas, mas fraternalmente um contribuir com uma vocação específica daqui da América Latina. Eu acredito que ele vai nos ajudar a continuar contribuindo com essa nossa experiência de caminhada, esse nosso carisma. E, ao mesmo tempo, olhar para as demandas de justiça social, de justiça em todo sentido. Ele fala muito da paz ali num cenário de guerras e de tanto problema no mundo. Ele vai ajudar o mundo inteiro, em todas as realidades, a se dedicar às causas sociais, ambientais, ecológicas e à questão da paz como um todo. Eu acredito, sim. Professora Maria Cecília, mestre em teologia, também professora da História da Igreja, do ITESP. Aqui é Mário de Paulo. Muito obrigado pela participação da senhora ao vivo aqui conosco. E nos unamos com toda a igreja em oração pelo bom êxito do pontificado do Papa Leão XIV. Com certeza, estamos aí na grande comunhão. Seguimos com o Padre Jorge Américo, missionário redentorista, prefeito de igreja do Santuário Nacional, está aqui conosco ao vivo nos estúdios desse especial Plantão Conclave, repercutindo com a gente a eleição do nosso novo sumo pontífice. Padre, na visão do senhor como sacerdote, também religioso, sendo da congregação redentorista, quais devem ser os próximos passos de diálogo do Papa Leão XIV? Ele falou muito da paz no seu discurso, pregou bem a paz, que o mal nunca vai vencer o bem. Isso já dá um recado também e que vem na linha do Papa Francisco, né? Ele, na verdade, lá no início, né, da sua aparição, né, no balcão da sacada da Basílica de São Pedro, ele faz uma saudação pascal, né? E o próprio Jesus, após a ressurreição, saúda os apóstolos com a paz, né? A paz que vence o medo, né? Exatamente, a paz que vence o medo, a paz que vence a indiferença, a paz que vence o conflito e qualquer tipo de desordem, né? Então, sem dúvida alguma, o Papa Leão XIV já mostra que o seu pontificado será um pontificado de construção de um caminho de paz, né? Sobretudo, a paz entre os próprios cristãos, né? Que sempre foi um grande tema abordado pela Igreja. Não só um tema, mas uma iniciativa da Igreja, né? Principalmente muito vista, né? Vista claramente o esforço, né, através do pontificado do Papa Francisco, né, que pisou onde papas anteriores não tinham pisado, justamente para levar uma mensagem de paz, né. O Papa Francisco foi a lugares extremamente conflituosos ao longo do seu pontificado, estabeleceu relações, né, de paz, rezou pela paz, acolheu os refugiados, chorou com eles, né? E claro, e o Papa, o seu sucessor, o Papa Leão XIV, vem justamente nas suas primeiras palavras reafirmar tudo aquilo, né, que já foi um dia apresentado pelo Papa Francisco, né? Ele vem justamente dizer: ora, eu sou um continuador da paz, né? Então, com certeza, ele vai também estabelecer a paz entre as nações, né? Principalmente aquelas em conflito, né, direto com a guerra, né? Temos aí a Ucrânia e a Rússia, o Oriente Médio. Exatamente. Ele vai, claro que ele sozinho não vai conseguir, mas ele é uma ponte, né? Uma ponte que vai estabelecer um vínculo, um diálogo, né, entre aquelas nações que estão em conflito, né? Até mesmo agora, falando sobre isso, né, no sábado passado aqui no santuário, nós recebemos uma romaria de alguns jovens, né, da Igreja Católica Ucraniana, de rito ucraniano, na verdade, né? Então, eles vieram ao santuário rezar pelo fim da guerra na Ucrânia e pela paz do mundo, né? E essa é a missão do Papa. Com certeza. E esse legado a gente pode perceber que ele vai dar continuidade a vários trabalhos abertos pelo Papa Francisco. Será aí um pontificado, digamos assim, na opinião do senhor, um pouco nessa linha de continuidade também? Com certeza, né? A Igreja ela continua, né, sempre a sua caminhada, né? Um Papa nunca vai desfazer o que o outro Papa fez, e nunca vai mudar nada daquilo que já foi feito, né? Mas o Papa vai ser um continuador, né? Um peregrino numa estrada já aberta desde o próprio Cristo, né? Muitos outros passaram, muitos outros passarão por essa mesma estrada. O fato dele ser americano chama um pouco a atenção, porque os Estados Unidos sempre está aí no palco de tratativas sobre guerra, de discussões, guerras comerciais, como a gente tem visto desde o início do mandato do presidente Donald Trump. O senhor acha que isso também pode ser, não digo sei que seja um sinal, mas diz que isso aponta talvez para um diálogo mais fraterno com relação a isso também, com a maior potência mundial do mundo? É uma grande esperança, né? Um Papa americano, norte-americano, né? Nós sabemos da grande potência que é os Estados Unidos, né? E da sua grande força no cenário mundial. E sem dúvida alguma, ele terá ali condições, terá certamente uma forma toda especial de estabelecer essas relações, né? A partir daquilo que é próprio da nossa fé, né? Que é uma relação, sem dúvida alguma, de justiça, de dignidade humana e de paz. Tá certo, Edu? A gente agradece a presença conosco aqui nos estúdios do Padre Jorge Américo, missionário redentorista, prefeito de igreja do Santuário Nacional. Precisamos liberar o padre, a gente queria que ele ficasse mais um pouco aqui com a gente, mas tem compromisso também à Santa Missa logo na sequência, já fazendo o convite para quem estiver com a gente também rezar pelo novo Papa Leão XIV, né, padre? Muito obrigado pela presença do senhor aqui conosco, seja sempre muito bem-vindo. Agradeço vocês, agradeço aqueles que nos acompanham através da Rádio Aparecida e, de fato, o nosso pedido, né? Ao menos hoje, antes de dormir, reze uma Ave Maria, agradecendo, né, pelo dom que o Espírito Santo dá à Igreja, que é o Papa Leão. Pelo dom da vida dele, né? Exatamente, Papa Leão XIV. Muito obrigado, Padre Jorge Américo. Agora, 4 horas e 58 minutos, temos mais um convidado especial na linha também conosco, é o Padre Rafael Lopes. Se eu errar a pronúncia do sobrenome, o senhor me corrija por gentileza. Vila Senor, secretário nacional da Pontifícia União Missionária, missionário xaveriano, também ao vivo com a gente para comentar esse momento histórico para a Igreja. Padre Rafael, seja bem-vindo. Obrigado pela presença do senhor com a gente aqui na Rádio Aparecida e nas nossas plataformas digitais. Boa tarde para todos, é uma grande alegria estarmos comentando a eleição de um novo Papa, né? Um Papa que aparentemente todos ficamos surpresos pelo nome e pelo lugar de onde que ele era. mas logo que você vai entrando no conhecimento e pesquisando quem que é, eu acredito que foi uma boa escolha do Espírito Santo, aliás, que é uma continuidade do Papa Francisco. Padre, o senhor, enquanto também secretário nacional da Pontifícia União Missionária, tem uma perspectiva muito especial para o trabalho que vai ser desenvolvido também pelo novo pontífice no incentivo às missões, no ir a caminho do próximo, e inclusive esse foi um ponto citado por ele no seu primeiro discurso, na sua primeira fala ao povo de Deus, e como também podemos esperar esse novo pontificado no que se diz respeito à missionariedade? Bom, primeiramente, ele é um papa missionário, não é? Aliás, ele foi bispo e missionário por mais de 20 anos no Peru, norte do Peru, trabalhando sempre com os indígenas, trabalhando com as pessoas humildes. Ele tem um grande zelo missionário e ele realmente tem o cheiro de ovelhas que Francisco quis e queria, não é? Mas também as Pontifícias Obras Missionárias são obras do Papa, porque ajudam na divulgação do Evangelho, evangelizar, não é isso? E uma das tarefas principais das Pontifícias Obras Missionárias é a questão de preparar material e a divulgação do missionário. Com certeza o Papa Bento 14 será um grande missionário, porque além de ser americano, do Norte América, ele é latino-americano, porque tem também a nacionalidade peruana, não é? Ele tem dupla nacionalidade, nascido nos Estados Unidos, e tem um grande conhecimento e uma grande visão também da igreja latino-americana. E realmente, eu acredito que é uma bela e uma bonita surpresa a eleição de Bento 14. Aliás, padre, Leão 14, não tem problema, a gente vai se acostumando, né, padre? Ah, tem que acostumar com o nome novo, né? A gente vai se acostumando com o tempo também. Leão 14, nosso novo Papa também, como o senhor destacou, queria também ouvir o seu pensamento, a sua análise a respeito dessa questão de proximidade com a América do Sul. A gente teve a honra de ter o primeiro Papa sul-americano, Papa Francisco, e agora o primeiro Papa norte-americano, né, o Papa Leão XIV, e um Papa que, apesar de norte-americano, teve, como o senhor destacou, uma década de missão no Peru e também esse contato próximo com os moradores aqui da América do Sul, presença em outros países também. Esse, para nós, deve ser um motivo de muita alegria, também algo que vai trazer uma característica muito própria a esse novo pontificado. Com certeza, sim. Sobretudo, eu queria dizer duas coisas. Primeiro, acabei de ver no site da CNBB que ele estaria, nesse momento, no Brasil, porque ele era convidado para a Assembleia Nacional da CNBB, tinha as passagens prontas, né? Porque como secretário do Dicasterio dos Bispos, né? Aliás, prefeito do Dicasterio dos Bispos, né? Em Roma. Mas também, na América Latina, ele realizou sua maior parte de tempo pastoral. E no discurso início, ele lembrou o Peru, né? Eu acredito que isso foi um gesto muito importante. E, inclusive, a diocese onde ele trabalhou, de Chiclayo, no Peru. E com isso, ele mostrou também que tem uma visão latino-americana muito forte, né? Que ele, Peru é um lugar de montanhas, então, com certeza, um lugar de camponeses, com certeza ele fez essas grandes experiências missionárias. E também, pensando que o Papa, né, Leão XIV, ele é uma escolha pessoal também de Papa Francisco, porque foi o Papa Francisco que o nomeou bispo, arcebispo, cardeal, e o levou também para Roma, para a Cúria Romana, alguém que também, embora seja dos Estados Unidos, também estava na periferia do mundo trabalhando, e que ele tem também uma visão mundial, uma visão universal, missionária, porque ele foi superior também geral dos agostinianos, e então ele conhece Ásia, África e América já, então, e propriamente, ele tem uma visão universal também já, antes mesmo de ser Papa. E o que a gente precisa também, não é, padre? Unidade, união, que essa unidade entre os cardeais possa se refletir também em unidade na igreja, em unidade no mundo, um pedido de unidade constante também entre os países, superação dos conflitos, tudo isso são sinais muito fortes que nós também precisamos ficar atentos, né? Com certeza, e sobretudo, a primeira palavra que ele falou, a paz esteja convosco, colocando a saudação do ressuscitado. E o primeiro discurso e o nome mostram bem o projeto de pontificado, né? Não é à toa que colocou Leão XIV, que era um nome já praticamente quase esquecido, porque Leão XIV começou com as questões sociais no mundo, né? Foi a primeira encíclica, Renovarum Novarum, sobre a questão social no mundo. E também aquele que se abriu bastante aos problemas sociais do mundo. E como missionário, o Papa atual, né, Leão XIV, tem essa sensibilidade, né, sensibilidade também de cheiro de ovelha, né. Ele conhece bem a dor dos povos esquecidos, e principalmente na experiência dele no Peru, trabalhando em áreas rurais, entre comunidades indígenas, em lugares onde muitas vezes não tem, o Estado não chega, onde não tem os serviços principais. Além do mais, ele é filho de imigrantes, né? O pai era francês e a mãe era espanhola, né? Então, ele fala um espanhol com sotaque bem latino. Padre Rafael, muito obrigado pela presença do senhor conosco também neste momento histórico. A gente agradece pela disponibilidade que o senhor teve em conversar com a gente também. Padre Rafael Lopes, secretário nacional da Pontifícia União Missionária, missionário xaveriano com a gente também aqui nesta cobertura. Seja sempre bem-vindo à Rádio Aparecida. Muito obrigado, padre. Obrigado a vocês e vamos então pedir a Deus que ilumine o pontificado do Papa Leão XIV, que ele seja um papa com cheiro de ovelhas. Obrigado a vocês. É isso que a gente pede, com certeza. Agora, 5 horas mais 6 minutos, pelo horário de Brasília. A gente vai fazer aqui uma breve pausa no nosso plantão conclave. A seguir, tem mais convidados especiais, a repercussão internacional também da escolha do novo pontífice. Fique ligado aqui pela Rede Aparecida de Rádio, emissoras parceiras e plataformas digitais. Rede Aparecida de Rádio, plantão do conclave. Se a criança acordou. Bicho papão, sai de cima do telhado. Deixa esse neném dormir sossegado. Tudo calmo ficou. Mamãe tem Auricedina. Auricedina é analgésico e antisséptico de uso local para adultos e crianças. Para remoção do cerume e dor de ouvido, todo mundo sabe. Auricedina. Encontre em qualquer farmácia. Auricedina é um medicamento. Seu uso pode trazer riscos. Procure o médico e o farmacêutico. Leia a bula. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Visite a Casa da Mãe Aparecida e hospede-se com total segurança no Hotel Santo Afonso. Quartos confortáveis com TV, ar-condicionado, frigobar, elevador e um delicioso café da manhã. Ligue agora 12 3311 2100 ou mande um WhatsApp para 12 99667 7415 e faça sua reserva. Hotel Santo Afonso, Rua Joaquina Prado, 389, Ponte Alta, Aparecida, em frente à passarela de acesso ao Santuário Nacional. Está planejando um evento inesquecível? O Centro de Eventos Padre Vitor Coelho de Almeida é o lugar ideal para reuniões, workshops, congressos e muito mais. Infraestrutura moderna, serviços de alta qualidade e uma localização privilegiada, garantimos sucesso do seu evento. Com capacidade para diferentes formatos, estamos prontos para receber você. Acesse a12.com/centrodeeventos e descubra tudo o que podemos oferecer. Centro de Eventos Padre Vitor, para todos os eventos em um único lugar. Na Casa da Mãe Aparecida, visite o local onde estão depositadas as relíquias do venerável Padre Vitor Coelho de Almeida. Agora, na Capela São José, os devotos poderão ficar perto do Servo de Deus, aprender sobre sua história de fé e rezar pela causa de sua beatificação. Santuário Nacional de Aparecida. Colher bem, também é evangelizar. Rede Aparecida de Rádio, plantão do conclave. 5h08 pelo horário de Brasília. Muito obrigado pela companhia. Você que segue conosco nesta cobertura especial é o Plantão Conclave, aqui pela Rede Aparecida de Rádio, emissoras parceiras e também plataformas digitais. Rafael Rodrigues de volta aqui com a gente também nos estúdios. Rafael, uma repercussão internacional muito grande também dos líderes saudando o novo pontífice, né? Não poderia ser diferente, né, Edu? A repercussão mundial aí do pontífice, inclusive líderes de todo mundo estão aí parabenizando o cardeal norte-americano Robert Francis Prevost, que agora adota o nome de Leão 14, e inclusive Donald Trump, né, presidente dos Estados Unidos. Ele celebrou a eleição do primeiro Papa norte-americano, abre aspas para Donald Trump, parabéns ao cardeal Robert Francis Prevost, que acaba de ser nomeado Papa, é uma grande honra saber que ele é o primeiro Papa norte-americano, que emoção e que grande honra para o nosso país. Segundo Donald Trump, ele não vê a hora de conhecer o Papa Leão XIV. O presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva cumprimentou também o cardeal norte-americano escolhido hoje para comandar o destino na Igreja Católica com o nome de Leão XIV. E a mensagem do brasileiro prossegue: desejo que ele dê continuidade ao legado do Papa Francisco, que teve como principais virtudes a busca incessante pela paz e pela justiça social, a defesa do meio ambiente, o diálogo com todos os povos de todas as religiões e o respeito à diversidade dos seres humanos. Nós temos também aqui menções de Vladimir Putin, presidente russo. Vamos abrir aspas para o russo: confio que o diálogo construtivo e a cooperação estabelecidos entre a Rússia e o Vaticano continuem a desenvolver-se com base nos valores cristãos que nos unem. Volodymyr Zelensky, presidente ucraniano, parabenizou o Papa Leão XIV e disse que espera que o Vaticano continue apoiando moralmente e espiritualmente Kiev para restabelecer a justiça e alcançar a paz duradoura. Emmanuel Macron, presidente francês: um momento histórico para a Igreja Católica e seus milhões de fiéis. Ao Papa Leão XIV e a todos os católicos da França e do mundo, dirijo uma mensagem de fraternidade. Que neste 8 de maio, que este novo pontificado seja de paz e de esperança. Ou seja, repercussão aí, parabenizações vindas de todas as partes do mundo, principalmente dos líderes mundiais que repercutem aí a chegada do Papa Leão XIV, que, como disse durante seu discurso várias vezes, vai buscar a paz, né? Então é importante a gente ver líderes mundiais também reverenciando e prestando a sua homenagem ao Papa, né, Du? Com certeza, é um momento de muita unidade, momento especial que a gente também apresenta aqui essa repercussão internacional, e você também já pode conferir lá no portal A12.com a saudação do Santuário Nacional ao novo Papa Leão XIV. A Casa da Mãe Aparecida se alegra imensamente com esta eleição, porque sabe que aí está a mão de Deus, o desígnio divino, a vontade divina. Aqui nós rezamos como sacerdotes que aqui trabalhamos e também com o povo de Deus, para que Nossa Senhora esteja no coração dele e ele seja sempre abençoado por Maria em seu pontificado. Mensagem do Santuário Nacional de Aparecida ao novo Papa, já disponível também no portal A12.com. 5h12, mais cedo houve o grande anúncio, Habemus Papam, e quem também estava por lá nesse momento, participa conosco, é o irmão Alan Patrick Zuccherato, missionário redentorista, diretor de arte pastoral da TV Aparecida, que com toda a equipe também acompanhou esse momento, traz o seu relato pra gente, né, irmão? Olá para todos vocês que nos acompanham na Rede Aparecida de Rádio. Habemus Papam! Ouvimos solenemente nesse histórico 8 de maio de 2025, um momento eclesial muito importante. O Papa Leão XIV é o Papa de número 267, o Bispo de Roma, o sucessor de Pedro, o pastor da Igreja Universal, aquele que continua pós-Francisco levando esse legado em frente, e é o que nós pudemos perceber logo na bênção, logo na sua mensagem, na sua bonita apresentação. Eu, irmão Alan Patrick Zuccherato, missionário redentorista, juntamente com toda a nossa equipe da Rede Aparecida de Comunicação, acompanhamos esses dias, esses momentos, e levamos essas informações para todos vocês, nossos queridos ouvintes. Mas hoje, quem estava aqui comigo também, participando desse momento, emocionado, agradecido e com o coração cheio de esperança, é o meu querido confrade, o missionário redentorista conhecido nosso da Rádio Aparecida, da TV Aparecida, o padre Paulinho Moraes. Ele estuda aqui em Roma, na Gregoriana, fazendo seu mestrado em teologia dogmática, mora na nossa casa geral da Congregação do Santíssimo Redentor. Olá, padre Paulinho, que dia bonito, que história abençoada, temos um papa. Querido irmão Alan, todo nosso povo ouvinte da Rádio Aparecida, Rede Aparecida de Rádio, de fato uma emoção, um privilégio estar na Praça de São Pedro neste dia e poder ouvir bem de pertinho esse anúncio. Anúncio com grande alegria, temos um Papa, Papa Leão XIV, que chega com uma palavra de paz, de unidade, a voz do pastor. Ouvimos, né, já nas suas primeiras palavras, ele que, como um bom agostiniano, invocou as palavras de Santo Agostinho, que foi um grande bispo, grande teólogo da história da nossa igreja, né? Ele que evocou então Santo Agostinho, que diz: olha, para vocês eu sou um bispo, mas com vocês sou cristão. Então a gente já pode de fato esperar alguém que tenha essa visão muito ampliada para a realidade do nosso mundo. Ele que é nascido nos Estados Unidos, mas tem os seus pais franceses. Isso como que amplia o leque, a visão de mundo. Trabalhou mais de 20 anos no Peru. Podemos dizer também que a nossa América Latina está contemplada nesse novo Papa, porque é alguém que conhece a nossa realidade, missionário, né? E depois, nos últimos 2 anos, estava trabalhando aqui na Cúria, no Dicastério para os bispos, coordenando esse trabalho de escolher bispos, né, para a igreja no mundo inteiro. Então é alguém que tem, de fato, uma cabeça muito ampla para todos os desafios atuais da nossa igreja. Vale lembrar também que é um jurista formado em direito canônico no Angelicum aqui em Roma. Então, alguém que conhece profundamente as leis da igreja nesse período que a gente precisa de trabalhar, né, sempre com o coração, mas também alinhado aí com as leis. Então, de fato, uma esperança no coração, e é uma alegria a gente poder partilhar desse dia muito especial para toda a nossa igreja, para a nossa história. Padre Paulinho Moraes, nós rezamos, pedimos as luzes do Espírito Santo para iluminar as mentes, os corações de todos os cardeais nesse conclave, e o bom pastor nos deu um coração segundo o seu coração de redentor. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, é o nosso compromisso apoiar, rezar pelo Papa. Quem ama Cristo, ama a igreja, ama o Papa. Por isso, salve Roma, salve Santo Padre. Direto aqui do Vaticano, eu, irmão Alan Patrick Zuccherato, me despeço de todos vocês na sintonia com a nossa Rede Aparecida de Rádio, e vou pedir para que o padre Paulinho Moraes dê a bênção de Roma para todos os nossos queridos ouvintes. A bênção de nosso Deus Todo-Poderoso desça sobre você, sobre a sua família. A bênção de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, e sempre o carinho materno da Mãe Aparecida. Amém! Muito obrigado, irmão Alan Patrick Zuccherato, missionário redentorista, nesta cobertura especial. Parabéns pelo trabalho aí em Roma, junto com toda a equipe da Rede Aparecida. Agradeço também ao padre Paulinho participando nesta entrada conosco, bem como a Carla, a Camila, ao João Éder, toda a equipe. Parabéns também por essa brilhante cobertura em Roma. E a gente segue ao vivo aqui com o nosso plantão conclave pela Rede Aparecida de Rádio, emissoras parceiras e plataformas digitais. Rafael Rodrigues tem mais bastidores e curiosidades pra gente também, não é, Rafael? Inclusive sobre a nomeação possível do primeiro cardeal também do novo Papa Leão XIV. Existe uma tradição a respeito disso e possivelmente teremos uma novidade bem importante para a gente que é brasileira, né? Pois é, de acordo com algumas informações, o primeiro cardeal nomeado pelo Papa Leão XIV possivelmente será um brasileiro. Isso porque é, de acordo com a imprensa, principalmente uma informação que foi passada pela Mitzele Medeiros, que é jornalista vaticanista, é uma tradição da Igreja Católica que o novo Papa sempre nomeie o secretário do conclave como sendo o primeiro cardeal. E hoje, quem ocupa esse posto é o vice-carmelengo brasileiro Ilson Montanari. Então, possivelmente, o brasileiro Ilson Montanari, bispo, pode se tornar o primeiro cardeal nomeado pelo Papa Leão XIV. Olha só que alegria, tomara que a gente tenha a confirmação muita dessa tradição também, já né? Já está começando a ter muita ligação, vai aparecer muita ligação do Papa Leão XIV com o Brasil. Eu estou achando, inclusive, eu até comentando ali na Rádio Pop, já é melhor a gente já começar a preparar o portão aqui do santuário para a vinda, quem sabe, do Papa Leão XIV, hein? Com certeza, a gente espera com muita alegria também, né? Esse momento especial de viver também, quem sabe, a visita de um novo pontífice aqui em Aparecida. Agora, 5 horas mais 20 minutos pelo horário de Brasília, a gente segue com o plantão conclave também, essa repercussão mundial também. Temos as autoridades de todo mundo parabenizando, saudando o novo Romano Pontífice. Tivemos já aqui a manifestação do Santuário Nacional, também a manifestação da CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, e claro, toda essa repercussão em torno também do novo pontífice, que a gente relembra, Leão XIV, cardeal Robert Prevost, de 69 anos, que agora será o novo pontífice da Igreja. Esse perfil também trazido à tona de um Papa que vai dialogar, que vai trazer também, como falou em seu discurso, um apelo muito forte pela paz, que vai trazer uma atenção especial à missão e que vai também dar continuidade ao legado da Igreja durante o pontificado de Francisco e também durante o pontificado de seus antecessores. A gente relembra aqui também alguns detalhes a respeito do posicionamento da CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Terminou agora há pouco uma coletiva de imprensa que reuniu o Dom Jean Batista de Quatro, núncio apostólico no Brasil, também o secretário-geral da conferência, Dom Ricardo Reppers, além de autoridades da CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, para fazer essa saudação ao Papa Leão XIV. A gente vai acompanhar um pouquinho desse posicionamento também do nosso secretário-geral da CNBB, Dom Ricardo Reppers, que agora há pouco conversou com a imprensa, fez também esse posicionamento falando ao Brasil a respeito da nomeação do nosso novo Papa Leão XIV. Vamos ouvir neste momento então um trechinho desta entrevista coletiva. Pontos fundamentais da doutrina social da Igreja é o bem comum, é o bem entre os povos, é a paz. Então, mais do que a sua origem, eu diria que ele veio mostrar que é preciso que o mundo inteiro olhe pela paz. São mais de 80 conflitos no mundo. Penso que com esse início do pontificado dele apontando a paz esteja com vocês, ele nos mostra e nos convida que é preciso retomar esta doutrina social da Igreja, que tem como objetivo fundamental o diálogo entre as nações e o bem comum. É um ponto que eu diria significativo e trouxe já de maneira muito positiva algo que todos nós ansiamos, a paz no mundo. Obrigado. Obrigada. Dom Ricardo Reppers, secretário-geral da CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, destacando o papel que a doutrina social, que foi trazida à tona pelo Papa Leão XIII, também deve ter no pontificado de Leão XIV. E doutrina social, não é, Rafael, que não deve ser confundida com posicionamentos políticos ou ideológicos. Doutrina social é uma preocupação da Igreja, ela tem o seu fundamento teológico também em todo o trabalho que é feito da Igreja de se preocupar com os mais necessitados, de se preocupar com as questões também do mundo, porque nós estamos neste mundo também a serviço do reino de Deus e esse é um ponto muito forte também da doutrina social. Né? E há uma confusão muito grande, principalmente de leigos, e através também dessa polarização política que a gente vive, não só no Brasil, mas em todo o mundo, mas principalmente aqui no Brasil, de se confundir a doutrina social da igreja com ações que são vistas como ações políticas, né? De determinada ideologia política, que não é. Na verdade, quando a igreja tem aí o seu trato com o mais pobre, o mais necessitado, o marginalizado, isso faz parte da doutrina social da igreja e faz parte também, e deveria pelo menos fazer parte de cada um de nós. E foi justamente um dos legados deixado pelo Papa Francisco, essa questão da doutrina social, esse trato, esse acolhimento com os mais necessitados e também com aqueles que estão marginalizados. Muitas das vezes nós pensamos assim que será que a pessoa está acolhendo o pecado? Não, a pessoa está acolhendo o pecador, na verdade é essa. Então a gente tem que pensar e saber diferenciar essa questão com questões políticas, partidárias e ideológicas, né, Du? Com certeza, como disse o padre Eduardo Catalfo mais cedo ao vivo aqui conosco, a carta encíclica Rerum Novarum, do Sumo Pontífice Papa Leão XIII, a todos os veneráveis irmãos, patriarcas, primazes, também sobre a condição dos operários, que foi uma marca muito forte também na doutrina social da igreja, trazendo à tona este tema que reflete diretamente nos dias atuais. Rafael, temos um convidado muito especial com a gente também já na linha, Padre Joel Nalepa, diretor da Rádio Santana em Ponta Grossa, no Paraná, também sintonizado conosco, também na linha com a gente para comentar este momento histórico. Ele que é nosso editorialista todas as quintas-feiras aqui na Rede Aparecida de Rádio. Padre Joel, seja bem-vindo. Muito obrigado pela presença do senhor aqui conosco. Obrigado, é uma alegria poder falar com você, falar com todos os ouvintes e internautas da Rádio Rede Aparecida e Signos Brasil. Padre, normalmente o senhor já entraria conosco aqui mais ou menos por volta deste horário, umas 5h30 da tarde, hoje de uma maneira diferente, muito especial também, trazendo aí o novo Papa da Igreja Católica. Eu queria conversar com o senhor a respeito do que a gente estava falando agora há pouco sobre doutrina social e essa diferenciação que nós devemos ter quanto à doutrina social e também as questões políticas, partidárias, que muita gente confunde, né? Esse acolhimento dos mais pobres e necessitados com ações políticas, o que a gente deve separar e saber separar, ou pelo menos deveríamos saber, né, padre? Com certeza. Aliás, esse é o imperativo do Evangelho, né? Acho que olhar para os pobres, para os pequenos, é um convite que o Evangelho faz a todos aqueles que querem viver e promover o reino de Deus. A própria encíclica Rerum Novarum, né, que você falava também, fala sobre isso, e nós precisamos, de fato, superar aquilo que são as ideologias políticas daquilo que é o imperativo do Evangelho, portanto, também ir a do... Estamos... O padre, o senhor ainda me ouve? Estou ouvindo, sim. A gente tem perguntado aqui para todo mundo que participa conosco, nós estamos aqui no ar desde a 1h, assim que saiu a fumaça branca. Como é que foi para o senhor aí saber, ver, receber essa notícia, quando viu a fumaça branca saindo? Como é que foi essa emoção, essa alegria de saber que hoje nós temos um novo Papa? Pois olha, acho que foi uma sensação de alegria sempre, né? Porque a expectativa da escolha, desde o dia 21 de abril, quando o Papa Francisco morreu, ou então fez a sua Páscoa definitiva, havia essa expectativa agora desse novo tempo. E um conclave muito curto, né, começando aí no dia 7, hoje dia 8 já, com essa conclusão. Eu acolhi e vi aqui a nossa diocese também, aquilo que nós estamos percebendo aqui pelas redes sociais, o acolhimento à luz da fé, né, o que o próprio bispo nosso falou, é com fé que nós o acolhemos e ao mesmo tempo com alegria. Agora, evidentemente, que não deixa de ser uma surpresa, porque não era o nome assim esperado. Então, com surpresa, alegria e também muita esperança, com certeza. Essa esperança, ela foi traduzida também no primeiro discurso do Papa Leão XIV, né, padre? A gente pôde ver que foi um discurso bem coerente com todo o legado de Francisco, inclusive os pedidos pela paz, uma igreja em sinodalidade, a justiça social, construção de pontes, acolhimento, ou seja, uma igreja missionária. foi um discurso que também nos enche de esperança, né? Agora sim, padre, desculpa, agora sim, o senhor falava de esperança, esperança essa que nós traduzimos também no discurso do Papa Leão XIV, que falou justamente sobre todo o legado de Francisco, falando sobre sinodalidade, justiça, paz, uma igreja em saída, construção de pontes, ou seja, um discurso que nos enche também de esperança, né, padre? Sim, eu acho que essas palavras, que também não são apenas palavras aí que fazem parte de um discurso, mas que demonstram também a linha que ele quer assumir de continuidade também. Quando falou da sinodalidade, proximidade com o povo, com os pobres, com as pessoas mais simples, a construção de pontes, o diálogo, a cultura da paz, eu acho que são princípios fundamentais e por isso também a alegria e a esperança se renovam, né, nesse dia, com a escolha do nosso novo Papa. Padre, eu gostaria muito de agradecê-lo, a sua participação, agradecer a sua colaboração aqui conosco. Todas as quintas-feiras o padre já participa com a gente aqui do Notícias em 30 Segunda Edição, e hoje de uma maneira muito especial, trazendo aí o seu ponto de vista a respeito do novo Papa da nossa Igreja Católica no mundo. Padre, muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço, um abraço a todos vocês e estamos sempre à disposição. Padre Joel Nalepa, diretor da Rádio Santana em Ponta Grossa, no Paraná, também aqui da Rede Aparecida de Rádio para todo o Brasil, nossas emissoras parceiras em sintonia neste momento histórico para a Igreja em todo o mundo. Padre Joel, nosso muito obrigado ao senhor também. Rafael, a gente segue acompanhando toda essa repercussão, agora 5h30 pelo horário de Brasília, a repercussão a nível mundial do discurso do Papa Leão XIV, e já temos também a primeira missa amanhã, já com os cardeais. É tradição também, logo no dia seguinte à eleição do Romano Pontífice, que haja a primeira missa com o Colégio Cardinalício. Todos os cardeais que participaram do conclave agora participam da missa também a respeito do novo pontífice. Papa Leão XIV celebra a sua primeira missa amanhã às 6 horas da manhã pelo horário de Brasília, 11 horas no horário do Vaticano. Essa missa acontece na Capela Sistina e vai contar também com esse momento muito especial, como será a primeira homilia do Papa Leão XIV, além do seu discurso apresentado hoje, quais pontos ele vai trazer na sua homilia, como ele vai também se apresentar diante dos seus colegas cardeais, diante dos seus pares, irmãos cardeais, e o que ele vai trazer também nessa emoção, né? A gente recorda que no momento da apresentação dele, lá na sacada da Basílica de São Pedro, visivelmente emocionado, quando a gente segura um choro, quando a gente reafirma a voz para conseguir falar, ele estava visivelmente emocionado, como alguém que respira fundo para, a partir de agora, assumir uma missão que vai levar para a vida também. Isso é muito marcante, certamente vai ser um ponto também amanhã a se observar nesta Santa Missa, né, Rafa? Pois é, e a gente realmente, a gente viu que até ele demorou para poder fazer o seu discurso, né? Enquanto ele esperava e era ovacionado pelas milhares de pessoas que estavam ali o vendo na sacada, ele demorou até alguns minutos para poder se concentrar ali no seu discurso e falar aos todos, e antes mesmo da oração, para falar todos aos seus fiéis, né? Porque realmente eu acredito que a emoção foi muito grande, mesmo a gente tendo a eleição acontecido aí por volta da 1 da tarde, ele apareceu por volta das 2, né? Tendo aí uma hora, pouco mais de uma hora, mas ainda assim, na hora que abriu a cortina, ele foi para a sacada, a gente pôde notar no semblante do homem, né? Do homem, aquele semblante de muita emoção, de uma emoção que realmente poucas pessoas vão sentir e que ele estava sentindo naquele momento, né? Responsabilidade imensa a partir de agora. Sim, ele carrega uma responsabilidade muito grande, né? O Papa Francisco já dizia isso, por isso que sempre o Papa reze por mim, porque realmente as pessoas precisam rezar pelo Papa, porque é uma responsabilidade muito grande. E para mim, o que ficou muito marcado também, Rafael, é o momento em que ele entrega o seu pontificado, entrega o povo a Maria. Pede para que juntos rezemos uma Ave Maria. Então, se o Papa Francisco, no começo do seu pontificado, marcou com rezem por mim, o Papa Leão XIV agora marca muito com esse pedido de paz no mundo inteiro e também com rezemos juntos uma Ave Maria. Nada melhor do que começar qualquer coisa na nossa vida do que entregando nas mãos de Nossa Senhora, pedindo a ela que faça a intercessão também, né? A gente, tão pertinho aqui do Santuário Nacional, junto de Nossa Senhora Aparecida, sabe melhor do que ninguém como é bom entregar essa intercessão também à Nossa Senhora. As vésperas do Dia das Mães, ainda diga-se de passagem, a gente entregar aí, ou ele, no caso, o pontificado, e nós entregamos aí também a Nossa Senhora Maria, toda essa luta que ele vai ter daqui por diante, de ter aí essa responsabilidade de comandar a Igreja no mundo, a Igreja Católica, e também tentar, ao menos, fazer com que toda essa liderança se traduza também naquilo que se mais busca, que é a paz e que também é a justiça social, né, Du? Com certeza, a paz, a justiça social, a caridade também foi um ponto muito forte do que ele destacou. Agradeceu Francisco também pela sua missão à frente da Igreja, a união com Deus e uma palavra muito forte também de que o mal não prevalecerá. O mal não prevalecerá, não devemos ter medo. É muito bonito, são muitas nuances para a gente acompanhar. Então vamos acompanhar mais uma vez o trecho traduzido em português do discurso do novo Papa, Leão XIV, com Raimundo Lima e a equipe da Rádio Vaticano. Agora para a gente novamente aqui, para você que está chegando agora também na nossa transmissão, 5 horas e 35 minutos pelo horário de Brasília. Vamos relembrar como foi o primeiro discurso do Papa Leão XIV. Agora, ele, a paz esteja com todos vós, a paz esteja convosco. Fratelli, sorelle, irmãos e irmãs caríssimos, esta é a primeira saudação do Cristo ressuscitado, o bom pastor que deu a vida pelo rebanho de Deus. Também eu gostaria que esta saudação de paz entrasse no vosso coração, alcançasse vossas famílias, a todas as pessoas, onde quer que estejam, a todos os povos, a toda a terra. A paz esteja convosco. É bem significativo esse a tutti voi, a todos vocês, a paz esteja convosco. A ênfase, a paz. A ênfase sobre a paz, sim, sim. É a sua primeira, na sua primeira, seu primeiro pronunciamento. Esta é a paz de Cristo ressuscitado, uma paz desarmada, uma paz desarmadora, humilde e perseverante, que provém de Deus, Deus que nos ama a todos incondicionalmente. Ainda conservamos em nossos ouvidos aquela voz frágil, mas sempre corajosa do Papa Francisco, que abençoava Roma. O Papa que abençoava Roma dá a sua bênção ao mundo, inteiro. Naquela manhã do dia de Páscoa. Permitam-me dar sequência àquela mesma bênção. Deus nos quer bem. Deus nos ama a todos. O mal não prevalecerá. Somos todos. Estamos todos nas mãos de Deus. Portanto, sem medo, unidos, mão na mão, com Deus e entre nós, sigamos adiante. Somos discípulos de Cristo. Cristo nos precede. O mundo precisa da sua luz. A humanidade necessita de pontes para que sejam alcançadas por Deus e ao mundo. aiutateci anche ajudai-nos também vós, uniam-se aos outros a construir pontes com o diálogo, com o encontro, unindo-nos todos para sermos um só povo, sempre em paz. Grazie a Papa obrigado, Francesco. Obrigado, Papa Francisco. Voglio ringraziare anche gostaria tutti de agradecer a todos cardinali os que hanno co-irmãos cardeais que me escolheram para ser sucessor de Pedro, de caminhar, caminhar juntos convosco, como, unita, como Igreja Unida, sempre buscando sempre pace, a paz, justicia, a justiça, buscando sempre, sempre come trabalhar e donne, com homens e mulheres fiéis a Jesus Cristo, senza paura, sem medo, para proclamar Vangelo, o Evangelho, para ser missionários. Sono un figlio di Sant'Agostino. Sou um filho de Santo Agostinho, agostiniano. Que ha detto, que disse, con voi convosco sono sou cristão e, voi, e para vós, bispo. In questo senso, neste sentido, tutti podemos todos caminhar juntos verso quella patria, rumo essa pátria da qual Dio a ci qual ha preparato. Deus nos preparou. Alla chiesa, a igreja di Roma, a igreja de Roma, saluto speciale, uma saudação especial. Dobbiamo cercare insieme come devemos essere una buscar chiesa juntos missionaria, como ser igreja missionária, uma igreja que, costruisce ponti, que constrói pontes, diálogo sempre aperta, sempre aberta a receber, piazza, como esta praça de braços abertos tutti, a todos, tutti todos que aqueles que precisam da nossa caridade, da nossa caridade, presença, da nossa presença, diálogo, do diálogo de amor. E se me permitem também uma palavra, permitis um saludo, também uma saudação, uma palavra a todos aqueles de modo particular a minha querida diocese de Chiclayo no Peru. Donde onde um povo fiel acompanhou bispo, o seu bispo, compartilhou a sua fé e deu tanto a mim para seguir sendo igreja fiel de Jesus Cristo. Cardeal Robert Prevost, Papa Leão XIV, fazendo o seu discurso também direto da Basílica de São Pedro para o mundo. Um momento muito forte também que ele fala a respeito da sua presença, saúda o povo peruano também, não é, Rafael? Essa conexão, essa proximidade com a missão, com a América Latina, e a gente vai observar o desenvolver desse grande pontificado que teremos pela frente também, né? Pois é, Edu, inclusive muita gente repercutindo aqui, se você me permite, inclusive de mensagens aqui de colegas jornalistas nos parabenizando aqui pela cobertura. Acho que vale a pena a gente frisar aqui, inclusive parabenizar vocês que estão com a marmita até agora no micro-ondas, né? Porque foi na hora que vocês saíram pro almoço que a fumaça branca resolveu sair da chaminé. Inclusive mandar um alô aqui especial para Ioná, que tá mandando um abraço, disse que acompanhou a gente aí do longo de toda a tarde aqui a programação na 104, viu? Muito obrigado, Ioná Rangel, professor. Exato, Ioná também, formando os nossos futuros jornalistas, muito feliz com a audiência, muito feliz com a audiência de cada amigo e amiga que acompanha aqui pela rede Aparecida de Rádio, Signis Brasil e plataformas digitais. Temos mais um convidado especial na linha com a gente, Rafael, Dr. Melilo Diniz. Não podia faltar. Não podia faltar com a gente nessa cobertura especial, analista do portal Inteligência Política, nosso editorialista de todas as terças-feiras aqui no Notícias em 30, primeira edição. Dr. Melilo, seja muito mais que bem-vindo. Excelente tarde para o senhor. Boa tarde, José Eduardo. Boa tarde, Rafael. E a todos que fazem a Rede Aparecida de Rádio. Imagino que vocês estão aí numa extenuante luta durante o dia de hoje. Gratificante também, doutor. A gente fica extenuado, como o senhor disse, mas muito feliz em poder presenciar, ser testemunha ocular dessa história também, aqui de Aparecida, repercutindo para o Brasil também, contando com a palavra de tanta gente boa que passou aqui por essa maratona do nosso Plantão Conclave. E o senhor agora também conosco. Temos muita coisa para repercutir com o senhor. Queria começar sobre doutrina social, né? Foi um ponto muito forte também desse nosso bate-papo ao longo da tarde de hoje. O Papa escolhendo o nome de Leão, agora Leão 14, deve também trazer essa impressão forte sobre a doutrina social da Igreja, este olhar também para o pontificado de Leão 13. O que, que o senhor percebeu a respeito desse ponto do discurso dele também e desse olhar da escolha do nome, doutor Melilo? Primeiro dizer que eu compartilho, José Eduardo, toda a alegria de todo o povo de Deus, de todo o povo da Igreja Católica. Imagino que vocês também estão exultantes por conta desse marco histórico que é o início de um novo papado. Segundo, que eu não sei se alguém já contou, mas o cardeal Robert Provost, Prevost, aliás, estaria em Aparecida durante o início da Assembleia Geral dos Bispos, que foi suspensa, né? E aí ele ia ter o prazer de conhecer vocês aí da Rádio Aparecida, de toda a cidade de Aparecida e da Casa da Nossa Mãe. Mas a sua pergunta é sobre doutrina social da Igreja e essa indicação da retomada de um símbolo da história da Igreja, que é Leão XIII. Leão XIII, o Papa que inicia essa soma do magistério que se multiplica ao longo dos anos, das décadas, e que vai ser chamada de doutrina social da Igreja. Eu creio que o cardeal Robert Prevost, agora Papa Leão XIV, vai dar muito destaque para o tema da doutrina social da Igreja, que é algo que é um patrimônio e um legado de todos esses anos, décadas, e também do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Melilo Diniz, Rafael Rodrigues aqui. Doutor Melilo, eu acho que é importante, né, e não tem como a gente deixar de falar. Nós falamos aí um pouco de doutrina social, mas eu acho que também é importante a gente falar sobre algumas questões pontuais que são levantadas também pelo Papa Leão XIV a partir de agora e que contrapõem algumas questões bastante atuais. Por exemplo, ele é um Papa, primeiro norte-americano, e justamente um país que hoje vive uma guerra contra os imigrantes. E é talvez também uma bandeira e uma questão que vai ser levantada também ao longo do seu pontificado, né? Rafael Rodrigues, obrigado pela pergunta. Eu quero começar pela origem familiar do Papa. O Papa é filho de imigrantes. A mãe é imigrante e de uma família de imigrantes. O pai também é de uma família de imigrantes. Ele viveu por décadas no Peru, que é um país de forte imigração. Esteve também presente na cidade, nascido na cidade de Chicago, presente na igreja de Chicago, no estado de Illinois, onde há uma profunda onda migratória e é um tema de todo mundo. O Papa Leão XIV tem esse espírito missionário e não tenho dúvidas que será um universo de tema muito forte em relação ao seu papado. Mais que isso, por uma coincidência que eu quero dizer angelical, nós estamos, enquanto grupo de análise de conjuntura da CNBB aqui em Brasília, do qual eu tenho a honra de fazer parte, exatamente trabalhando agora para o final do mês um texto de análise de conjuntura exatamente sobre o tema das migrações e o papel da Igreja Católica, claro que com muito destaque para o Papa Francisco e agora também com muito destaque para o Papa Leão XIV. Ele tem falas importantes sobre o tema migratório e mais do que isso é algo que impacta o mundo inteiro e impacta de maneira muito forte o país, ou os países, eu chamo de americano-peruano, os países que ele viveu e a sua compreensão de mundo. É um Papa que a gente pode considerar um Papa latino-americano, hein, Melilo? Para mim, Rafael, eu inclusive só falarei com ele em espanhol. Acabou o italiano. essa igreja. Doutor Melilo Diniz, pois é, vamos continuar falando em espanhol com o novo pontífice, né? Doutor Melilo, queria ouvir o senhor também sobre a questão geopolítica internacional. O simbolismo, o significado dele ter nascido nos Estados Unidos, também ter falado muito da paz, vindo de um país que historicamente ligado a conflitos, a guerras, e qual deve ser esse papel também, essa força nesse pedido de paz a nível internacional, em um momento que a gente vive muitas tensões internacionais, né? Esse pedido de paz, ele se intensifica também a partir de agora? Eu creio que tanto o Papa Francisco, que tem como última mensagem o tema da paz, o próprio Colégio de Cardeais, que de maneira inédita faz um documento pedindo paz. Nunca antes na história da Igreja Católica, uma reunião para a escolha de um Papa teve uma carta pública em nome da paz. E também, como primeira mensagem, essa mensagem da paz de Leão XIV. Eu quero voltar para Leão XIII. Leão XIII foi um papa que, durante o seu período de calçar as sandálias do pescador, estava também cuidando de conflitos internacionais muito fortes no mundo inteiro. E eu creio que Leão XIV, o nosso novo santo padre, terá um papel fundamental. Ele tem uma diferença de estilo em relação ao Papa Francisco, é que ele é muito mais discreto. Ele é muito mais cuidadoso e talvez aí mais dentro de uma tradição de escrever mais do que falar tanto. O Papa Francisco tinha essa espontaneidade latino-americana, mas tenho certeza que com a chegada definitiva ao comando da Igreja em Roma, e Roma faz muito bem porque acentua os aspectos positivos da personalidade de quem é escolhido como Papa, eu tenho a impressão que ele será mais presente também nos meios de comunicação, quem sabe dar uma entrevista para a Rádio Aparecida e para a Rede Aparecida de Rádio, falando num tema tão importante como é a paz no mundo de geopolítica, que continua com guerras mundiais em capítulos, como disse o Papa Francisco. Basta pensar que, muito recentemente, anteontem, estourou um conflito ali na borda entre a Índia e o Paquistão, com risco, inclusive, de conflito nuclear. Precisamos de muita paz. Precisamos de muita paz. Esse é um apelo muito forte que o Papa Leão deixa pra gente, agora que a gente vai reverberar com certeza daqui pra diante, contando com a ajuda de tanta gente boa que conversou conosco nesta tarde, incluindo Dr. Melilo Diniz, analista do portal Inteligência Política, nosso editorialista. Doutor, agradeço demais a presença do senhor aqui com a gente. Seja sempre muito mais que bem-vindo. Se tivéssemos com a Assembleia Geral da CNBB, o senhor estaria com a gente há alguns dias aqui presencialmente no estúdio, mas esperamos tê-lo em breve, se Deus quiser, presencialmente aqui também, mas sempre que não presencialmente, nesta proximidade também dos meios digitais. José Eduardo e todos que fazem a Rede Aparecida e a Rádio Aparecida, eu quero agradecer a paciência de vocês comigo, estou morrendo de saudades, quero confirmar que estarei aí em julho, 5 e 6 de julho, estarei aí em Aparecida num evento da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil e dizer que vamos falar muitas vezes e de muitas formas sobre a importância do Papa Leão XIV. Tenho certeza que isso vai repercutir muito, não só como notícia, como informação, como análise, mas também no coração de cada cristão, de cada católico e de todos que escutam esse serviço importante e fundamental da Rede Aparecida de Rádio. Um grande abraço, parabéns pelo trabalho, soube que vocês não almoçaram, mas eu tenho certeza que vocês estão preenchidos de alegria por conta desse momento histórico e depois vão fazer uma boquinha aí que vocês merecem. Um grande abraço, um abraço para o Rafael e para todo mundo da equipe técnica aí. Com certeza. Hoje quem está na técnica central aqui com a gente é o Leandro Rodrigo. Então já recebeu esse abraço caloroso do senhor aqui também. Ele que saiu correndo do almoço, deixou o prato pela metade, viu, doutor? O que para um corintiano é algo muito severo, né, José Eduardo? Então um abraço aí para o Leandro, que trocou a finalização do almoço pela cobertura de vocês aí. Parabéns. Muito obrigado, doutor Melilo Diniz, analista do portal Inteligência Política, conosco ao vivo nesta cobertura especial. Doutor Melilo, que também está com a gente todas as terças-feiras, às 7 da manhã, no Notícias em 30, primeira edição. Seguimos com o nosso especial Plantão Conclave, reta final aqui do nosso especial Plantão Conclave. Nesta repercussão, a gente também quer fazer mais um convite especial para você. Amanhã, às 6 da manhã pelo horário de Brasília, a Rede Aparecida de Rádio, em sintonia com a Rádio Vaticano, Vatican News, transmite a Santa Missa com os cardeais, com o cardeal Robert Prevost, agora Papa Leão XIV, na presidência desta celebração. Primeira Santa Missa com os cardeais, terá transmissão ao vivo aqui da Rádio Aparecida e emissoras parceiras também em sintonia com a Rádio Vaticano. A previsão de duração desta Santa Missa é de 1h30, portanto, nosso Jornal Notícias em 30, costumeiramente entra no ar às 7 da manhã, vai entrar no ar um pouquinho mais tarde, mas com certeza com toda essa repercussão também, né, Rafa? Exatamente, Du, mandando aí também, avisando também, né, que toda a nossa equipe vai continuar de plantão, não é que acabou o conclave, né, vamos dar umas, não, vamos continuar de plantão aí, o Leandro Rodrigo tá rindo, mas é verdade, a gente vai ficar aí pelo menos ao longo desses próximos dias ainda de plantão, porque tem muita coisa para repercutir ainda. Nós temos agora um novo Papa, Papa Leão XIV, e a gente que está desde o último dia 21 de abril, numa maratona intensa aí, trazendo todos os detalhes de todos os acontecimentos do Vaticano. Vamos continuar firmes aí, tá, Du? Com certeza. Eu quero agradecer aqui na técnica central Leandro Rodrigo, também com os trabalhos técnicos de Murilo Germano e Luiz Cláudio de Oliveira, toda a equipe do Portal A12, nosso Master Web, o Jonas Santos, também Amanda Castro, e na equipe de jornalismo, editor-chefe José Eduardo, chefe de redação Rafael Rodrigues, os nossos jornalistas Mário de Paula, Ana Maria Reis, Rafaela Oliveira, Fernanda Prado e também a nossa estagiária Maria Fernanda Lopes. A direção geral é do padre Vanderlei Souza, missionário redentorista. Você acompanha agora a Missa de Aparecida, rezando também pelo nosso novo Papa. Temos um Papa, Leão XIV. Continue acompanhando a programação. Rede Aparecida de Rádio, plantão do Conclave. O Plano Mútuo Medic da Funerária Central vai realizar o sorteio de maio no dia 30, com muitos brindes aos associados. E para os pagamentos efetuados até o dia 10 de maio, dupla chance de ganhar uma TV Smart 42 polegadas e um fogão 4 bocas. Garanta tranquilidade e bem-estar para quem você ama. Junte-se a nós e cuide da sua saúde e da sua família com benefícios exclusivos que só o Plano Mútuo Medic oferece. Associe-se já. 3132-1424. Está sendo procurado pelo Tribunal Interdiocesano de Aparecida o senhor Ronaldo dos Santos Tubino, filho de Rubens dos Santos Tubino e Ana Maria Bene de Jesus, nascido aos 29 de maio de 1966 em Ipatinga, Minas Gerais. Assunto de seu exclusivo interesse junto ao Tribunal Interdiocesano de Aparecida, a Rua Barão do Rio Branco, 412, próximo à Santa Casa de Aparecida. Fone 12-3105-2813, de terça a sexta, das 8 às 12 horas. O programa Pé de Meia está completando um ano. Um ano combatendo a evasão escolar e permitindo que os jovens possam sonhar. Já são 4 milhões de beneficiados recebendo R$200 por mês. E os estudantes que passaram de ano vão receber agora um depósito extra de R$1.000. Meio incentivo para você frequentar as aulas e investir nos seus sonhos. Procure a escola mais próxima. Sonho meu. Ministério da Educação. Brasil. União e Reconstrução. A Cignes Brasil está organizada com a missão de animar, unir e congregar profissionais e meios de comunicação católicos e de inspiração cristã do país e formar comunicadores para que vivenciem seu carisma em sinodalidade a partir de projetos comuns. Saiba mais, acesse cignes.org.br. se a criança acordou. Bicho papão, sai de cima do telhado, deixa esse neném dormir sossegado. Tudo calmo ficou. Mamãe tem Auricedina. Auricedina é analgésico e antisséptico de uso local para adultos e crianças. Para remoção do cerume e dor de ouvido, todo mundo sabe. Auricedina. Encontre em qualquer farmácia. Auricedina é um medicamento. Seu uso pode trazer riscos. Procure o médico e o farmacêutico. Leia a bula. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. ZYW774. Frequência modulada em 104,3 MHz. Emissora da Fundação Nossa Senhora Aparecida. Geradora da Rede Aparecida de Rádio. Transmitindo de Aparecida, São Paulo. Rádio Aparecida. A seguir, a Rede Aparecida de Rádio transmite a Santa Missa direto do Santuário Nacional de Aparecida, na capital da fé. Oferecimento: Deus conosco dia a dia. O mais completo subsídio litúrgico para suas celebrações. Editora Santuário. A fé em palavras. Dor de ouvido tem remédio. Auricedina. Família dos devotos. Amor que constrói. Ligue 0300 210 1210. Alegrai-vos, aleluia, porque quem merecestes trazer em vosso puríssimo seio, aleluia, ressuscitou como disse, aleluia. Rogai a Deus por nós, aleluia. Exultai e alegrai-vos, ó Virgem Maria, aleluia, porque o Senhor ressuscitou verdadeiramente, aleluia. Oremos. Ó Deus, que vos dignastes alegrar o mundo com a ressurreição do vosso Filho Jesus Cristo, concedei-nos, vos suplicamos, que por sua Mãe, a Virgem Maria, alcancemos a alegria da vida eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Os sinos tocam festivamente, tocam por causa da alegria da Páscoa, mas os sinos tocam também pela nossa alegria, a alegria do novo Papa. E nesta missa, com muita alegria e esperança, queremos dizer a Deus muito obrigado, Senhor. Papa Leão XIV, um Papa missionário, um homem de Deus, e queremos nesta Eucaristia agradecer a Deus pela nossa vida cristã, agradecer a Deus porque queremos sim construir, através da sinodalidade, do amor aos pobres, do cuidado com a natureza, queremos construir a nossa fé cristã com esperança, com entusiasmo, com muita alegria. Todos nós acompanhamos, sobretudo nos últimos dias, não apenas o sofrimento, a dor e a morte do Papa Francisco, mas acompanhamos também a expectativa, a esperança da eleição de um novo Papa, e nos alegramos pela nossa esperança viva de construir sempre uma igreja cada vez mais acolhedora, inclusiva, uma igreja que esteja a serviço dos pobres. E saudando Nossa Senhora, nós queremos saudar a Mãe de Deus, que nos acompanha sempre. E hoje, ao visitar Nossa Senhora e o seu santuário, todos nós, peregrinos da esperança, trazemos para o altar do Senhor, para junto do altar do Senhor, a nossa prece, a nossa oração. Sejam bem-vindos, queridos romeiros, devotos, peregrinos. Nossa saudação para você aí de casa, que sempre nos acompanha na alegria, na oração, mas que hoje, de um modo muito especial, nos acompanha na oração de gratidão, na oração de muito obrigado pelo novo Papa Leão XIV. Colocamos sobre o altar do Senhor algumas das muitas intenções que nos chegaram no dia de hoje. Desde o início do dia, muitos devotos trouxeram aqui as suas intenções de missa. Rezamos por você, rezamos com muito carinho pela sua família. No aniversário de casamento, nós rezamos por Ana Gali Canil e Laerte Canil, José Raimundo da Silva e Vânia Marques. No aniversário natalício, nós rezamos pela nossa colaboradora, pela nossa funcionária Cíntia, que trabalha há muitos anos no Santuário Nacional. A Cíntia é muito querida, é responsável pela decoração, pelos enfeites dos nossos altares. Parabéns, Cíntia, vida longa, vida feliz. Rezamos também pelos demais aniversariantes: Padre José Roberto Peçanha, missionário redentorista, Maria Aparecida Pequena e Lucy Roth. Pedimos também a bênção e a proteção para as nossas famílias, especialmente pela família de Terezinha Schmitz-Pitz. Colocamos nas mãos de Deus a vida, a história, a existência daqueles a quem nós amamos e que já estão lá no céu junto de Deus. Rezamos por Ruth Camilo da Silva, no sétimo dia de falecimento, Vilma Aparecida Taumaturgo Dias, falecida há 8 meses. Rezamos também por todos os enfermos, pedindo a Deus a recuperação da saúde. A nossa prece especial por Andréa Juliana de Souza Ribas, pela nossa amiga Maria Gildene e por todos os enfermos, acreditando sempre na força e na graça de Deus. Acolhemos as diversas romarias que hoje visitam Nossa Senhora e seu santuário e agradecemos aqueles que se inscreveram na nossa Secretaria de Pastoral. Acolhemos especialmente as romarias lá de Minas Gerais, das cidades de Caldas e de Congonhal, e de Santa Catarina acolhemos os romeiros de Caçador e de Macieira. Na alegria da fé, na alegria da eleição do Papa Leão XIV, cantemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão santificadora do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Reunidos sempre no amor de Cristo Jesus, colocamos sobre o altar do Senhor nossas consciências e com muita humildade queremos reconhecer nossas fraquezas e fragilidades, confiando sempre na misericórdia e no perdão de Deus. Cristo, nosso irmão, que conheceis nossa fraqueza, Cristo, tende piedade de nós, Cristo, tende piedade de nós, Senhor, Filho de Deus, que vos tornastes obediente, Senhor, tende piedade de nós, Senhor, tende piedade de nós. Deus eterno e todo-poderoso, cheio de ternura e de bondade, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, nestes dias em que nos fizestes conhecer toda a riqueza da vossa misericórdia através da eleição do nosso Papa Leão XIV, derramai vossa misericórdia, Senhor, sobre nós, com maior generosidade, para tornar mais firmes em vossa verdade aqueles que libertastes das trevas do erro. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, um anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: prepara-te e vai para o sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. O caminho é deserto. Filipe levantou-se e foi. Nisso apareceu um eunuco etíope, ministro de Candace, rainha da Etiópia, e administrador geral de seu tesouro, que tinha ido em peregrinação a Jerusalém. Ele estava voltando para casa e vinha sentado no seu carro, lendo o profeta Isaías. Então o Espírito disse a Filipe: aproxima-te desse carro e acompanha-o. Filipe correu, ouviu o eunuco ler o profeta Isaías e perguntou: tu compreendes os que estás lendo? O eunuco respondeu: como posso se ninguém me explica? Então convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. A passagem da escritura que o eunuco estava lendo era esta: ele foi levado como ovelha ao matadouro, e qual um cordeiro diante de seu tosquiador, ele emudeceu e não abriu a boca. Eles humilharam e lhe negaram a justiça. E seus descendentes, quem os poderá enumerar? Pois sua vida foi arrancada da terra. E o eunuco disse a Filipe: peço que me expliques de quem o profeta está dizendo isso. Ele fala de si mesmo ou se refere a outro? Então Filipe começou a falar e, partindo desta passagem da escritura, anunciou Jesus ao eunuco. Eles prosseguiram o caminho e chegaram ao lugar onde havia água. Então o eunuco disse a Filipe: aqui temos água, o que me impede que eu seja batizado? O eunuco mandou parar o carro. Os dois desceram para a água e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe. O eunuco não o viu mais e prosseguiu sua viagem cheio de alegria. Filipe foi parar em Azoto e, passando adiante, evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Nações, glorificai ao nosso Deus, anunciai em alta voz o seu louvor. É Ele quem dá vida à nossa vida e não permite que vacilem nossos pés. Aclamai o Senhor Deus, a terra inteira. Aclamai o Senhor Deus, a terra inteira. Todos vós que a Deus temeis, vinde escutar, vou contar-vos todo o bem que Ele me fez. Quando a Ele o meu grito se elevou, já havia gratidão em minha boca. Aclamai o Senhor Deus, a terra inteira. Aclamai o Senhor Deus, a terra inteira. Bendito seja o Senhor Deus que me escutou. Não rejeitou minha oração e meu clamor, nem afastou longe de mim o seu amor. Aclamai o Senhor Deus, a terra inteira. Aclamai o Senhor Deus, a terra inteira. Esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escutou o Pai e por ele foi instruído vem a mim. Não que alguém já tenha visto o Pai, só aquele que veio de junto de Deus viu o Pai. em verdade, vos digo, quem crê possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram o maná no deserto e, no entanto, morreram. Eis aqui o pão que desce do céu. Quem dele comer nunca morrerá. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne dada para a salvação do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Saudação e carinho a todos vocês, queridos romeiros, devotos de Nossa Senhora. Saudação para você aí de casa, que sempre nos dá esse especial privilégio de entrar na sua casa para repartir, para multiplicar as abundantes bênçãos de Deus. Tenho certeza que todos vocês acompanharam através da Rede Aparecida de Comunicação essa notícia tão bonita que recebemos no início da tarde de hoje, a eleição do Papa Leão XIV. Ele nasceu nos Estados Unidos, mas passou grande parte da sua vida num país aqui da América Latina. Durante duas décadas, o Papa eleito residiu no Peru. Por isso ele tem um coração latino-americano como o nosso coração. E ele é o primeiro Papa com dupla nacionalidade. Ele é um Papa imigrante. Mas ao contrário de sair de um país pobre e ir para um país rico, ele fez o caminho inverso. E isso é muito simbólico, porque ele vai ser o Papa dos migrantes. Saiu dos Estados Unidos para viver ali com os pobres, com os indígenas, com os queridos de Deus. O Papa escolheu esse nome bonito, Leão. Outros 13 papas escolheram também este nome. No finalzinho do século XIX, Leão XIII, que era o Papa, que foi eleito Papa, escreveu uma encíclica chamada Rerum Novarum, falando das coisas novas. Esse é o tema da encíclica do último Papa que adotou o nome de Leão. E essa encíclica, ela marca de uma maneira muito clara o início de toda a doutrina social da Igreja. Por isso que desde Leão XIII até hoje, todos os papas fizeram referência a essa encíclica. E quando o Papa eleito hoje escolhe para si o nome de Leão, de alguma maneira ele nos dá também essa mensagem. A mensagem de um Papa que quer dialogar com o mundo moderno, que quer dialogar com as realidades de sofrimento, de dificuldade. Um Papa que quer ser o servidor de todos. E isso muito nos alegra. Nosso coração se enche de verdadeira esperança. Esperança porque temos um Papa com o coração dos pobres, um Papa missionário, um Papa que vai dirigir a sua Igreja, liderar a sua Igreja com o nosso apoio, com a nossa oração, com a fé da Igreja. Mas há na história da Igreja um outro Papa chamado também Leão, Leão Magno. No quinto século do cristianismo, esse Papa, que também adotou o nome de Leão, era um homem muito inteligente e assumiu para si a responsabilidade de deixar mais clara a doutrina sobre Cristo. Apesar de não ter participado presencialmente do Concílio de Calcedônia no ano de 451, foi o Papa Leão Magno que escreveu o assim chamado Tomo de Leão, um livro que falava sobre Jesus, explicando de uma maneira muito clara o modo correto de entender como em Jesus as duas naturezas, a natureza humana e a natureza divina, se encontram de maneira harmônica. E os estudiosos lembram de quatro advérbios que definem de uma vez por todas a clareza da doutrina sobre a pessoa de Cristo, a doutrina cristológica. São Leão Magno vai dizer que as duas naturezas de Cristo, a natureza humana e a natureza divina, estão ligadas na única pessoa do Verbo. Estão ligadas sem confusão, sem mudança, sem mistura, sem separação. E nós acreditamos que ao escolher o nome de Leão XIV, o novo Papa quer trazer para todos nós o sentido mais profundo de conhecer quem de fato é Jesus. A semelhança do que fez Leão Magno, o Papa quer que nos tornemos todos discípulos, ainda mais genuínos, ainda mais felizes de Cristo, o verdadeiro e definitivo pastor. As leituras de hoje, de alguma maneira, mostram a força de Cristo na vida da sua igreja e na nossa vida também. A primeira leitura é um trecho muito bonito do livro dos Atos dos Apóstolos, onde Filipe, apóstolo do Senhor, oferece o batismo a um pagão. O que me falta para ser batizado? Pergunta aquele pagão. E Filipe, transmitindo o sentido mais profundo da Sagrada Escritura, faz uma releitura da vida do próprio Jesus, iluminado pelo texto do profeta Isaías. Assim também nós seremos cada vez mais conscientes na nossa fé e na nossa vida quando formos capazes de encontrar aqui, na palavra viva de Deus, o verdadeiro ensinamento. O Evangelho de hoje, de alguma maneira, continua a temática que nós estamos ouvindo desde ontem sobre o discurso de Jesus sobre o pão da vida. No Evangelho de João, com muita frequência, Jesus utiliza várias imagens, bonitas e várias imagens, para falar de si mesmo. É no Evangelho de João, por exemplo, que Jesus fala de si mesmo: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas. É no Evangelho de João que Jesus nos lembra: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou então, que eu sou a porta das ovelhas. Mas no Evangelho de hoje, Jesus fala do pão da vida, fazendo uma bonita referência não apenas ao maná, o pão do deserto, mas fazendo uma referência à Eucaristia. Eu sou o pão vivo descido do céu, diz Jesus. Quem come deste pão viverá eternamente. Que nós possamos sempre com muita alegria repartir pão, vinho e amizade, e que possamos, sob a liderança do Papa Leão XIV, construir uma igreja acolhedora, missionária, uma igreja que nos leve para junto de Deus e da sua justiça. De pé, elevemos, pois, ao Senhor Deus da vida as nossas preces e, após cada invocação, nós vamos rezar juntos, dizendo: guiai-nos, Senhor, no caminho de vosso reino. Guiai-nos, Senhor, no caminho de vosso reino. Aumentai em nós, Senhor, a força de vosso amor, para que sejamos solidários e fraternos, por isso rezemos. Guiai-nos, Senhor, no caminho de vosso amor. Tornai-nos sempre decididos nas coisas do vosso reino e firmes na prática da caridade, por isso rezemos. Guiai-nos, Senhor, no caminho de vosso reino. Fazei-nos sempre acolhedores um dos outros e vivamos na alegria de vosso amor, por isso rezemos. Guiai-nos, Senhor, no caminho de vosso reino. Por aqueles que vêm agradecer as bênçãos alcançadas, para que seus testemunhos renovem a fé dos desanimados e fortaleçam a comunhão com os irmãos, rezemos. Guiai-nos, Senhor, no caminho de vosso reino. Pelo Papa Leão XIV, que positiva e generosamente responde sim a Deus para fazer a Igreja de Cristo crescer, crescer no acolhimento, crescer na missionariedade, crescer na esperança, rezemos. Guiai-nos, Senhor, no caminho de vosso reino. Ó Deus, força invencível dos que em vós esperam, dai-nos a cada dia vosso alento e vossa paz. Por Cristo, vosso Filho ressuscitado e Senhor nosso. Amém. Amém. Sobre o altar do Senhor, colocamos alegremente as nossas ofertas, pão, vinho, amizade, querendo colocar nas mãos de Deus a nossa vida, nossos sonhos, nossas esperanças, nossas lutas de todos os dias. Os fiéis que estão aqui na igreja são convidados a depositar as doações nos cofres que estão nos corredores laterais. É a nossa procissão das ofertas. E você aí de casa também pode colaborar com a gente. Ligue para 0300-210-1210. É o telefone da caridade, é o telefone da casa da mãe. Participe, faça parte da nossa família. Se nós chegamos todos os dias até você, é porque você cuida da gente, é porque você cuida das nossas obras de educação e de assistência social. Na alegria de ofertar, cantemos. Número 18. Cristo é o dom do Pai, que se entregou por nós. Aleluia, aleluia, bendito seja o nosso Deus. Aleluia, aleluia, bendito seja o nosso Deus. Dai graças a Deus, pois Ele é bom. Eterno por nós é seu amor. Cristo é o dom do Pai, que se entregou por nós. Aleluia, aleluia, bendito seja. Seja nosso Deus, coragem e força Ele nos dá, fazendo-se nosso Salvador. Cristo é o dom do Pai, que se entregou por nós. Aleluia, aleluia. Bendito seja nosso Deus. Deus, pois Ele é bom. Eterno por nós é seu amor. Cristo é o dom do Pai, que se entregou por nós. Aleluia, aleluia, bendito seja. Seja nosso Deus. Desde o dia da morte do Papa Francisco, na prece eucarística, nós deixamos de mencionar o nome do Papa nesse tempo da assim chamada sede vacante. Mas hoje, com muita alegria, nós vamos rezar pelo novo Papa, pedindo a Deus que abençoe o seu ministério, que conceda ao Papa Leão XIV vida longa, vida feliz. Orai, irmãos e irmãs, para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a sua santa Igreja. Ó Deus, pelo venerável intercâmbio deste sacrifício, nos fizestes participar de vossa única e suprema divindade. Concedei, nós vos pedimos, que conhecendo a vossa verdade, a testemunhemos pela prática das boas obras na companhia do Papa Leão XIV, por Cristo Senhor nosso. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é digno e justo, é nosso dever e salvação proclamar vossa glória ao Pai em todo o tempo. Mas, com maior júbilo, louvar-vos neste tempo, porque Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Por Ele os filhos da luz nascem para a vida eterna, e para os vossos fiéis abrem-se as portas do reino dos céus. Nossa morte foi redimida pela sua, e a sua ressurreição ressurgiu a vida para todos. Por isso, transbordando de alegria pascal, exulta a criação por toda a terra. Também as virtudes celestes e as potestades angélicas proclamam um hino à vossa glória, cantando a uma só voz. Na verdade, ó Pai, vós sois santo, fonte de toda santidade. Santificai, pois, estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviai o vosso Espírito Santo. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos e, dando graças novamente, o entregou a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé para a salvação do mundo. Salvador do mundo, salvai-nos, vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição. Celebrando, pois, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos, porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Suplicantes vos pedimos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. O Espírito nos una num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade, em comunhão com o Papa Leão, que hoje elegestes para o serviço do vosso povo, com o nosso querido Bispo Orlando, os bispos do mundo inteiro, os presbíteros, diáconos, as religiosas, os religiosos, catequistas e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos do vosso Filho, o Papa Francisco, que chamastes deste mundo à vossa presença. Lembrai-vos também, Senhor, na vossa misericórdia, dos outros nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição, e de todos os que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os apóstolos e todos os santos que neste mundo viveram na vossa amizade, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, por todos os séculos dos séculos. Guiados pelo Espírito Santo, que ora em nós e por nós, elevemos as mãos ao Pai e rezemos juntos a oração que o próprio Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dá-nos a paz. Provai e vede como o Senhor é bom. Feliz de quem nele encontra o seu refúgio. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Sempre comer de minha carne. viverá em mim como eu vivo no Pai. Eu Oremos. Senhor, nós vos pedimos, permanecei com misericórdia junto ao vosso povo e fazei passar da antiga para a nova vida aqueles que iniciastes nos mistérios celestes, agora na companhia do Papa Leão XIV, por Cristo nosso Senhor. Amém. Como sempre fazemos às quintas-feiras, hoje é dia de rezar pela sua família, pela nossa família, colocando nas mãos de Deus a vida daqueles a quem nós amamos. E na página 125 do seu livrinho Deus Conosco Dia a Dia, nós vamos rezar a bênção da família. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. A paz do Senhor reine em vossa família. E o Senhor more em nosso coração. Oremos. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, com fervor e humildade nos dirigimos, suplicando pela família, abençoai-a e santificai-a. Dignai-vos enriquecê-la com toda sorte de bens. Concedei-lhe, Senhor, as coisas necessárias para que possa viver dignamente. Que vossa presença ilumine a vida e os caminhos desta família, e que por vossa graça ela corresponda em cada dia à vossa bondade, e vossos santos anjos guardem a todos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Dirigindo o nosso olhar na direção da imagenzinha querida de Nossa Senhora, queremos renovar a nossa consagração, suplicando abundantes bênçãos de Deus por intercessão da Virgem de Aparecida. Ó Maria Santíssima, pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo, em vossa querida imagem de Aparecida, espalhais inúmeros benefícios sobre todo o Brasil. Eu, embora indigno de pertencer ao número de vossos filhos e filhas, mas cheio do desejo de participar dos benefícios de vossa misericórdia, prostrado a vossos pés, consagro-vos o meu entendimento, para que sempre pense no amor que mereceis. Consagro-vos a minha língua, para que sempre vos louve e propague a vossa devoção. Consagro-vos o meu coração, para que depois de Deus vos ame sobre todas as coisas. Recebei-me, ó Rainha incomparável, vós que o Cristo crucificado deu-nos por mãe, no ditoso número de vossos filhos e filhas. Acolhei-me debaixo de vossa proteção. Socorrei-me em todas as minhas necessidades, espirituais e temporais, sobretudo na hora de minha morte. Abençoai-me, ó celestial cooperadora, e com vossa poderosa intercessão, fortalecei-me em minha fraqueza, a fim de que, servindo-vos fielmente nesta vida, possa louvar-vos, amar-vos e dar-vos graças no céu por toda a eternidade. Assim seja. Dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Nós vivemos esse tempo bonito de Páscoa, tempo de ressurreição e de vida nova. E também sabemos que o coroamento da Páscoa é sempre a festa de Pentecostes, a festa do Espírito Santo. Por isso queremos convidar vocês, peregrinos de esperança, queremos convidar você aí de casa também. Reze conosco a novena de Pentecostes. O padre Ferdinando preparou esse livro muito especial que fala sobre a presença e a força de todos os dons do Espírito Santo na sua vida, na minha vida, na vida de todos nós. Aí na tela da sua televisão está aparecendo o telefone para o qual você precisa ligar, e você pode ligar agora. Operadora 12 3104 1200. Tem muita gente que já reza conosco a novena de Natal, que reza a novena de Nossa Senhora, e você é o nosso convidado para rezar a novena de Pentecostes com transmissão pela Rede Aparecida de Comunicação. Se você comprar 10 exemplares do livrinho da novena, você vai ganhar de presente um livro infanto-juvenil, um livro para colorir, um livro para crianças e adolescentes. É uma catequese bonita que nos ensina o sentido mais profundo do Deus Espírito Santo na minha vida, na sua vida, na vida da Igreja. Ligue para a gente, operadora código 12-3104-1200, e viva a alegria de Pentecostes, viva a alegria da força, da graça do Espírito Santo de Deus na sua vida. Que Nossa Senhora nos abençoe, mas que Nossa Senhora abençoe, sobretudo, o nosso querido Papa Leão XIV. Que ele tenha vida longa, vida feliz. Os últimos papas foram muito carinhosos com o Brasil e com o Santuário Nacional. Muitos de vocês certamente se lembram que o Papa Paulo VI ofereceu a primeira rosa de ouro para o Santuário Nacional. A rosa de ouro é um presente muito simbólico, é um presente do próprio Papa para alguma igreja, para algum santuário. Depois dele, também o Papa Bento XVI e o Papa Francisco presentearam o Santuário Nacional com as rosas de ouro. E o Papa João Paulo II ofereceu como presente para o santuário aquele mosaico bonito que está ali na capela do Santíssimo Sacramento. Que nós possamos desde já acolher o Papa, que certamente vem visitar o Brasil, e queremos que ele venha visitar a casa da Mãe Aparecida também. Que a bênção seja abundante, generosa, que a bênção de Deus nos proteja sempre. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão da querida Mãe Aparecida, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. A alegria do Senhor seja a vossa força. Uma boa noite a todos, e de em paz, e o Senhor da paz. Você acompanhou pela Rede Aparecida de Rádio a transmissão da Santa Missa. Oferecimento Deus conosco dia a dia. O mais completo subsídio litúrgico para suas celebrações. Editora Santuário, a fé em palavras. Dor de ouvido tem remédio, Auricedina. Família dos Devotos, amor que constrói. Ligue 0300-210-1210. No dia 27 de maio começa a novena de Pentecostes e você é o nosso convidado especial. Acompanhe a transmissão ao vivo pela TV Aparecida e adquira o seu livro da novena para participar conosco. Cada livro custa apenas R$4 e nas compras a partir de 10 unidades você ganha o livro infantil Colorando Devotos Mirins, Espírito Santo. Ligue e adquira já o seu 0800-016-0004 ou acesse o site editorasantuário.com.br. Olá, amiguinhos! Sou eu, o Tijolinho da Casa da Mãezinha. Hoje eu passo rapidinho aqui para contar uma novidade para vocês. Neste mês, enviamos um novo presente para todas as crianças que fazem parte da nossa turma. É o livro Ilustrado 2024. Você ainda não cadastrou a sua criança? Ligue agora 0300-210-1210 ou acesse a12.com/devotosmirins e receba este presente e muitos outros. Se a criança acordou... Bicho papão, sai de cima do telhado, deixa esse neném dormir sossegado. Tudo calmo ficou. Mamãe tem Auricedina. Auricedina é analgésico e antisséptico de uso local para adultos e crianças. Para remoção do cerume e dor de ouvido, todo mundo sabe. Auricedina. Encontre em qualquer farmácia. Auricedina é um medicamento. Seu uso pode trazer riscos. Procure o médico e o farmacêutico. Leia a bula. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. A seguir, você ouve a Voz do Brasil. Às 8 horas, voltaremos com nossa programação normal. Em Brasília, 19 horas. Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Olá, boa noite. Boa noite para você que nos acompanha em todo o país. Quinta-feira, 8 de maio de 2025. Vamos ao destaque do dia: queda na desigualdade social. A concentração de renda no Brasil atingiu o menor patamar desde 2012, segundo o IBGE. E renda da população também cresceu e atingiu o maior patamar da história, puxada pelo aquecimento no mercado de trabalho. Natália Koslick. O rendimento domiciliar per capita atingiu R$ 2.020, o maior valor desde 2012, uma alta de quase 5% em relação ao ano anterior. E você vai ouvir também devolução de descontos indevidos do INSS. 9 milhões de aposentados e pensionistas vão informar se concordaram com pagamentos a associações. E as organizações terão que devolver o dinheiro cobrado irregularmente dos beneficiários. E ainda na Voz do Brasil de hoje, 10 bilhões de investimentos em rodovias do Mato Grosso do Sul. Leilão de BRs vai ajudar a desenvolver a rota da celulose e aumentar exportações de papéis e derivados. Foram concedidos 870 quilômetros de rodovias e 100 mil empregos devem ser gerados nelas. Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Luciano Seixas. E acompanha a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou canal Gov na sua TV aberta. A renda média dos brasileiros cresceu e atingiu o maior patamar da série histórica, R$ 2.020. E as desigualdades sociais caíram ao menor nível desde 2012. Resultados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, divulgados hoje pelo IBGE. O rendimento domiciliar per capita, que considera todos os rendimentos das pessoas que vivem em uma casa em relação ao número de moradores, atingiu R$ 2.020, o maior valor desde 2012, uma alta de quase 5% em relação ao ano anterior. O estudo leva em conta rendimentos como aposentadoria e pensão, aluguel e arrendamento, programas sociais do governo, além do trabalho, que teve o maior peso no cálculo, como destacou Gustavo Fontes, analista da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, do IBGE. O rendimento do trabalho, ele tem respondido, né, em média, por cerca de 3/4 do rendimento domiciliar. Entre 2023 e 2024, né, a gente observou que a parcela do rendimento de todos os trabalhos, né, no rendimento domiciliar teve uma pequena variação positiva, né? Isso reflete, né, o dinamismo do mercado de trabalho no último ano, né, com a expansão do rendimento médio do trabalho, da população ocupada, né, e consequentemente da massa de rendimento do trabalho. O bom momento foi confirmado pela gerente de relacionamento Yasmin Paulino de Oliveira. Ela foi promovida duas vezes no último ano, na imobiliária em que trabalha. Porque eu entrei como assistente, menos de um ano depois fui promovida, depois promovida novamente. Então, assim, é muito gratificante ver reconhecimento do trabalho, crescimento. O novo cargo enriquece meu currículo, tenho mais trabalhos por fora, então, assim, tenho oportunidade até de uma renda extra. A soma de todos os rendimentos da população brasileira também atingiu o maior valor da série histórica, 438 bilhões de reais. Um aumento de 5,4% na comparação com o ano anterior e de 15% em relação ao ano de 2019, que antecedeu a pandemia de Covid-19. E esse avanço foi acompanhado por uma queda na desigualdade social, de acordo com a pesquisa do IBGE. O índice de Gini, que mede a concentração de renda no país numa escala de 0 a 1, sendo os maiores valores indicativos de maior desigualdade, atingiu o menor valor desde 2012, destacou o ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias. No começo do mandato, a desigualdade no ano anterior, no índice Gini, estava em 0,544. Caiu para 0,518 em 23 e agora para 0,508, o mais baixo em toda a série histórica. Significa que as pessoas de baixa renda, os mais pobres, estão melhorando. De acordo com a pesquisa, ainda que seja grande, diminuiu a distância entre os brasileiros que ganham mais e menos no país. Para se ter uma ideia, os 10% da população com rendimentos mais elevados chegaram a receber 17 vezes mais do que os 40% da população com os menores rendimentos em 2018. No ano passado, caiu para